começando aqui mais uma Como Que é esse podcast mais viajado para a esfera. Nós estamos aqui para realmente viajar. Estamos aqui para viajar por, quem sabe, multiversos? Não sei. Vamos debater durante esse podcast. Mas esse não é um podcast sobre multiversos. Esse é um podcast sobre WandaVision ou WombaVision. Ou seja lá o que for. Eu acho muito esquisito, aliás, brasileiros chamando ela de Wanda. É o certo. Né? É o certo, mas tipo, você vai pegar e chamar o Jorge, você chama ele de Jorge. Você não chama ele de George, sabe? Enfim. Eu sou Rafael Tanicho, host de todas as noites, todas as manhãs, todas as madrugadas que você passa chorando ouvindo esse podcast, perguntando, porra, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou esse cara. Estamos aqui com Pedro Tanicho. Não sei se eu tô também. Estamos aqui com o Leonardo. Oi, Rafa. Oi, Peter. E hoje a bruxa tá solta. E estamos aqui com Renato Augusto, esse delicioso que hoje nós vamos ter muitas discussões. E aí, pessoal, tudo bom? Preparados para os visões da Wanda? Tá, que pariu, que bosta. Spoiler! Aliás, fica aqui um alerta de spoiler. Se você não parar de ouvir esse podcast nesse momento, agora, você vai saber que a Wanda criou tudo, que ela no final virou a verdadeira Feiticeira Escarlate. Exatamente, você vai saber que o Visão tá vivo. E por ela ter criado tudo, também no final ela acabou com tudo. O Visão tá vivo, mas ele é o Visão Branco. Enfim, se você ficou escutando até aqui sem ter assistido, o problema é seu. Nós avisamos pra você não escutar, ok? Então sobe o som e vamos começar este podcast definitivamente. Antes de começar esse podcast, vamos pegar uma ficha técnica aqui. Na verdade, um breve comentário aqui sobre algumas coisas que, por exemplo, o diretor, né? O diretor, quem dirigiu WandaVision e produziu também, é Matt Shackman. Matt Shackman também trabalhou em outras coisinhas sem sucesso, como The Boys, como Game of Thrones, coisinhas sem sucesso, como House, como Mad Men. Considerando Game of Thrones, ele trabalhou realmente numas coisas sem motivo pra ter sucesso. Mas é grande, é. The Good Wife. Trabalhou em um monte de coisa. Eu poderia ficar citando Weeds, aquela série de maconha, sabe? Ele, né? Cara curte. Enfim, ele trabalhou em várias séries e, de repente, ele começou... Ele foi chamado pra fazer uma série da Wanda. Que eu, sinceramente, eu acho que desse universo do MCU, a Wanda é uma pessoa que eu me simpatizei desde o começo. Não por tipo, os caras acham ela gostosa. Não, a gente se simpatiza com quem sofre pra caralho. Sim. E isso aí, o fato dela ter sofrido pra caralho, é algo que a gente vai comentar mais pra frente, né? E a gente tem no elenco, né, Elizabeth Olsen como Wanda ou Feiticeira Escarlate. A gente tem o Paul Bettany como Visão. A gente tem a Catherine, é isso, né? Han, como Agatha Harkness. E essa mulher, a gente vai comentar algumas coisas também bacanas. A gente tem a Teyonah Paris como Monica Rambeau. Quer comentar? Sim. A gente tem a Kat Dennings, aliás, como Doutora Darcy Lewis. Quer comentar, Fel? A nerd. A gente tem o Randall Park como Jimmy. O japa gostosinho. O japa gostosinho. A gente tem o Evan Peters como Pietro. Já tomou outro spoiler aí, né? Porque ele não é o Pietro, ele é o... Ele é o pau duro. Exato. E Ralph Bonner. Tem não a colocaram. Piada. Exato. Tem a piada do Beavis and Butthead. Sim, exatamente. Pra o povo que não entende inglês, isso é uma cena do último episódio que a gente vai chegar lá, mas só vamos comentar isso agora, né? Pra não esquecer. Pro povo que não entende inglês, não pegou uma piada. Bonner, não escrito assim, mas Bonner, né? A fonética. Assim, tipo William Bonner. Exato. Significa ereção. Pau duro. Pau duro. E a Mônica Rambeau fala, então você é Ralph Bonner. E ele, Bonner. Então, tipo, ele deu risada porque a Mônica Bonner. Ia ser engraçado se fosse a Mônica Bonner. É muito, isso é muito Beavis and Butthead, porque me lembra, a cena que não sai da minha cabeça de Beavis and Butthead é um episódio que o Beavis vai tentar atravessar a parede, tipo Robocop, aí ele fala, here I come, aí o Butthead lá dentro, come. Exatamente, então foi muito, muito isso, né? Aí a gente tem o Jet Klein como Tommy Maximoff, né? Que é como ninguém, né? O menino rápido. E a gente tem o Julian Hilliard como Billy Maximoff, que é o menino, né? Problemas, ele enxerga as coisas e... Enfim. Também conhecido como Ninguém 2. E o menino que para balas. Isso é bom falar. Ele para balas. Tomou mais um spoiler tá melhor do que último episódio. Tá pior que o Neo. A Monica Rambeau tá bem melhor que o Neo. Sim. Porque ela não precisa para balas. Ela deixa, só deixa ver, né? Enfim, a gente vai... Esse podcast vai funcionar da seguinte maneira, pessoas. A gente vai ler resumos. Afinal, tipo, a gente resolveu gravar esse podcast exatamente no dia que saiu o último episódio de WandaVision. Então a gente não teve tempo de reassistir os outros episódios ou ler coisas sobre os outros episódios. Enfim, então a gente vai ler alguns resumos desses episódios e vamos comentar em cima. Esse primeiro eu vou sim chamar o Renato Augusto pra ler, e esse primeiro a gente vai ter uma Discord. Na verdade, esse primeiro é bom dizer que o Renato teve um pensamento, que o Matheus teve, que o Henrique teve, que o Léo teve, mas se nega a dizer. Então, Renato... É, só pra falar, esses resumos totalmente não foram tirados da internet. Tá? É, esses resumos foram tirados de um site chamado Visionpedia. Renatinho? Vamos lá. E aí pra gente o resumo do primeiro episódio de WandaVision. Durante a década de 1950, os recém-casados Wanda e Visão mudam-se para a cidade de Westview. Eles tentam se misturar, apesar de Visão ser um androide e Wanda ter habilidades telecinéticas. Um dia, eles notam um coração desenhado no calendário, mas nenhum deles consegue se lembrar qual é a ocasião. Enquanto Visão vai trabalhar na Computational Service Inc., Wanda decide que o coração representa o aniversário de casamento. A vizinha Agnes se apresenta a Wanda e ajuda a se preparar para as bodas. No trabalho, Visão surpreende seus colegas com sua velocidade, mas não tem certeza do que a sua empresa realmente faz. Seu chefe, o Sr. Hart, lembra a Visão que ele e sua esposa, a Sra. Hart, irão jantar na casa de Visão e Wanda naquela noite, que é o que o coração no calendário representa. Naquela noite, Wanda e Visão fazem de tudo para esconder suas habilidades, enquanto fazem um jantar de última hora para os Harts. Durante a refeição, o Sr. Hart engasga com sua comida e Visão tem que usar suas habilidades para salvá-lo. Todos esses eventos estão sendo assistidos por alguém na tela de uma televisão. Renato, já que você que vai causar encrenca, começa comentando esse episódio. Cara, assim, eu entendi a temática do episódio, bem a Jean Eugênia, a feiticeira das séries que eu gostava, só que o meu problema é que pra um primeiro episódio ele faz o oposto de gerar interesse, ele afasta, ele tem a estética preto e branco nesse primeiro momento, ele tem uma coisa muito mais lenta, apesar da dinâmica da WandaVision ser cativante, ele não sustenta o interesse de alguém que não tá acostumado a ver série de... ou não tá muito empolgado pra saber essa história do WandaVision. É aí que eu discordo de você já. E assim, WandaVision é uma série que de fato não é pra atrair novos consumidores de conteúdo da Marvel, né? Porque, tipo, obviamente você tem que ter assistido todos os filmes, pelo menos todos os que a Wanda e o Visão tiveram, pra assistir a série, porque senão você não vai entender, como foi o caso do nosso pai. Ele teve filme que ele não assistiu, então ele acabou não entendendo. O que eu acho? A partir do momento que você conhece os personagens e você assiste eles em um episódio situado nos anos 50, com toda aquela estética. Primeiro que assim, pra mim, eu não sei pro Pedro, mas pra mim, acaba tendo um pouco dessa afinidade, né? Por conta do nosso pai, ele teve uma época aí, quando a gente era mais novo, assistia muito, tipo canais MGM, sabe? Essas coisas. Então, às vezes, a gente ia na sala, ele tava assistindo seriados dessa época, né? Nessa pegada e tal. Mas o que me intrigou, logo no começo, foi uma parada de identificação com a Wanda, no sentido de ela tá fazendo o que ela conhece, ela tá criando tudo isso. É que, na verdade, eu não sabia que ela tava criando tudo isso, né? Até discutia com o Renato desde o primeiro episódio. Mas isso tudo tá sendo criado porque ela acha que essa é a vida ideal. Ela tem isso como um exemplo de uma vida ideal, saca? Esse foi o meu pensamento logo no primeiro episódio. Por isso que, tipo, eu não fiquei cismado. O Matheus mesmo falou que, pô, se não tivesse mudado, eu ia achar muito chato. E o Henrique mesmo, né, tendo assistido 2 episódios, 3 episódios, ele achou chato porque realmente não saiu dessa estética. Mas quando você para pra interpretar o que aquilo pode significar, e como eu disse, né, eu me identifiquei talvez por ter tido essa vivência de chegar na sala. Meu pai tá assistindo isso. Tem muito daquela estética de The American Dream. Exato. Que é os boomers, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a economia dos Estados Unidos começa a retomar, que eles começam a ter a vida perfeita da dona de casa, que arruma tudo, cuida dos filhos, e o marido que tem um emprego bom, que volta pra casa e todos são felizes. Exatamente, essa impressão que eu tive, que é o que ela tinha como visão de uma vida realizada, né? De uma vida feliz. O Léo quer comentar? Na real, sim. Pelo que eu me lembro, eles já tinham meio que falado que esses primeiros episódios iam acontecer nessa pegada e depois ia mudar, né? Já tinha essa ideia de que ia acontecer isso. É, eu concordo com o que o Renato falou. Realmente, quem assiste o primeiro episódio, não... Cara, vai dropar a série. Mas o que o Rafael falou também faz muito sentido. Eu acho que nós estamos num momento do MCU que eles não estão mais pegando novos espectadores, sabe? É, não tem como. Você não consegue mais pegar um filme e falar, vou começar por ele. Porque agora já tá no momento que tudo tá muito conectado. Não dá mais assim, pra você fazer isso. Tipo, eles não vão pegar novos espectadores com os personagens que já existem. Eles estão preparando o terreno pra isso. Exatamente. Vai vir eles coisa nova. Eles estão preparando pra isso. Inclusive, WandaVision prepara. Mas tipo, mesmo assim, você tem que estar inteirado, sabe? Então, mas eu pego no pé porque é uma série que foi utilizada pra se vender o Disney Plus, certo? Eu acho que você começar nessa marcha lenta não ajuda o serviço. Porque assim, começa, vai vender um Disney Plus. WandaVision é um carro-chefe que eles anunciaram há um bom tempo. Você escolhe fazer um formato diferente, que é lançamento semanal, que é o formato de televisão padrão, não é o formato padrão de streaming. Geralmente streaming lança tudo de uma vez e cada um vê quando quiser. Então você vai fazer um formato que vai deduzir que ele vai ter que ficar mais de um mês pagando pra te acompanhar. Um episódio assim, tão lento. Mas veja bem. É interessante. Então, veja bem, você não interpretou o episódio, menino. Não é simplesmente estética, né? É tipo, porra, depois que a Wanda se fudeu pra caralho, ela queria viver o que ela tinha como um universo ideal, né? E assim, levando em consideração a cabeça que eu tive quando eu assisti o primeiro episódio pela primeira vez, logo de cara tava na cara que era alguma coisa armada. Sim. Que ou era uma ação dela por ela tá criando alguma coisa pra ela ter uma vida feliz, porque ela perdeu absolutamente todo mundo, ou então alguém que prendeu ela naquela situação. Exato, eu até comentei com o Renato. Vocês ficaram tenso? Não. No primeiro episódio não tem nada disso. Juro. Não, quando não. Eu assisti o episódio, eu ficava com uma sensação de, tipo assim, tava tudo bem. Porque até o fim do episódio, até o jantar, até o momento do jantar, não acontece nada de ruim. Tudo perfeito. Na parte do jantar, eu comecei a ficar meio... Você não fica o tempo todo, tipo, gente, mas pera. Não, tem a última vez que a gente viu a Wanda foi com o Thanos matando Visão. Então tem alguma coisa errada e parece que ninguém tá incomodado com isso. Então eu fiquei com um negócio, assim, uma angústia do tipo, gente, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus. E aí vem a cena do jantar, onde fica bem claro que tem alguma coisa rolando. Então, mas o que eu pensava o tempo inteiro é, a Wanda resgatou o corpo do Visão, trouxe ele de volta à vida de alguma forma, que será explicado nesse episódio, e a gente vai ver qual é. Então, pra mim, aquele era o Visão. Mas deixa eu discordar de mais uma coisa que o Renato falou, que é, a Disney usou WandaVision pra vender o Disney Plus. Não, a Disney usou, vamos ter séries da Marvel. Tanto que anunciou série do Loki, anunciou série do Falcão e do Winter Soldier, anunciou várias séries da Marvel. E já falando, essas séries vão ser interligadas com os filmes e bababá, isso daqui é um desdobramento de cinema e tal. Não especificamente WandaVision foi usado como chamariz. É que acabou sendo a primeira série. A minha implicância com o Disney Plus é que, tipo, até então eu só abri o Disney Plus pra assistir WandaVision. Tipo, como não, as outras séries não estavam acontecendo ainda, né? Em março, acho que é 19 de março, né? Que vai começar o Falcão e The Winter Soldier. Sim, já começou. Mesmo formato, um episódio por semana. Mas assim, como, né, não saiu ainda, eu realmente só pegava pra assistir enquanto toda sexta... Só peguei pra assistir, aliás, toda sexta-feira por conta disso. Mas, tipo, não é algo que me incomoda também. Eu acho que o hype dura mais e essa é a intenção deles. O problema dessa série é que pra brasileiro, o Disney Plus tá caro pra caralho. Sim. Porque lá fora, foda-se. Lá fora, acho que é $5, um negócio assim, um valor ridículo. E pro conteúdo, R$900, né? E aqui a gente, na situação atual, que $1 tá valendo mais do que o cu de 90% das pessoas, pelo menos 260 mil pessoas, aí a coisa fica meio complicada, mas eu não vejo bem assim, sabe? Porque principalmente com relação ao MCU, a Disney não tá dando ponto sem nó. Sim. Só tem uma parte que eu fiquei na cabeça do tipo, puta merda, eles deixaram isso de errado mesmo? Só que aí eu pensando bem, já tem motivo pra isso. Sim. Porque... a gente vai chegar no episódio que você vai... viu isso. É. É, mas enfim, sobre o primeiro episódio, esse foi o meu pensamento, talvez por identificação, mas tipo, tentando entender, né, o lado dela. Eu gostei bastante porque eu sabia que aquela estética não ia durar. Sim, e eu pensava até que, cheguei a comentar com o Renato, que era a Sword que tava fazendo isso. A própria Sword eu pensei que tava fazendo isso. Mas enfim, é, e no final do episódio a gente já tem a mudança de formato de tela, né? Abre um... Não, minto. Não, isso acontece várias vezes durante a série, que é tirar a vinheta, tirar a moldura da tela, sair de widescreen pra tamanho padrão. Preto e branco pra colorido e... E até a questão dos figurinos. Pô, isso foi muito bem trabalhado, né? Isso é incontestável. Filtros também, do tipo, é, como se fosse um filme queimado. É. Essas coisas acontecendo que tinha bastante nas décadas anteriores por causa de fita velha e tal. Exatamente. Então foi extremamente bem trabalhado, né? Sim, eu diria. Mas pra frente a gente fala em relação... Sim, mas pra frente a gente fala em relação aos efeitos, mas vamos passar pro próximo episódio, que eu gostaria de pedir pro Pedro ler, pra ele dar uma despertada aí, que ele tá com... Eu tô morrendo, gente. Eu vou ler tudo errado, vai ser uma desgraça. Não precisa ler interpretando igual o Renato, pode ler. Durante a década de 1960, Wanda e Visão começaram a ouvir ruídos estranhos fora de sua casa. No dia seguinte, eles se prepararam números de mágica para um show de talentos do bairro. Wanda e Agnes então passam o dia com Dottie e um grupo de mulheres da vizinhança, enquanto Visão participa de uma reunião de vigilância do bairro sem ser convidado. Wanda faz amizade com outra vizinha, Geraldine, e começa a notar outras coisas estranhas, como uma voz no rádio que parece estar falando com ela. Na reunião de vigias do bairro, Visão faz amizade com os homens locais e eles lhe dão um chiclete, que ao se prender nos seus mecanismos internos, faz Visão agir de uma forma embriagada nos shows de talento, revelando suas habilidades para vizinhança. Wanda usa suas próprias habilidades para fazer Visão parecer que está fazendo truques de mágica simples. Seu desempenho é... Quê? Seu desempenho é bem recebido e eles voltam para casa felizes, mas vem um apicultor emergendo de um bueiro em sua rua. Wanda entra em pânico e sua realidade volta da figura aparecer. O cenário então muda para a década de 70, só que tem uma coisa, ela não entra em pânico, ela só fala, não. É, a Wanda não é... Eu não vejo quase nenhum momento que ela entra em pânico, na verdade, mas tipo, vamos comentar sobre esse episódio em si. Eu adorei esse episódio pra caralho. Eu gostei de todos, na verdade. Sim, mas esse, aquele negócio, tipo, na hora que mostra o estômago do Visão, um desenho animado, sabe? Sim. É bem Charlie Chaplin, né? Exatamente. E bom esse demais. Negócio mesmo dele, tipo, ficar chapado com um chiclete. Puta, cara. Eu conheço um povo que ficou chapado com chiclete. Mas enfim, esse também traz a estética preto e branco, na mesma pegada do primeiro, né? E esse já começa as coisas mais esquisitas, né? Te falar assim. Uma coisa, esse episódio começou a mostrar como os efeitos visuais dessa série são fantásticos. Porque você não percebe as coisas que acontecem. Sim. Tipo, do nada ele vai lá, tirei o piano daqui, mas caralho, era um piano de verdade, sabe? E depois virou um papelão, né? Então, tipo, os caras esconderam tão bem os efeitos especiais, pelo menos até aí, porque mais pra frente dar aquela caída, porque essa era de TV, né? Mas ficou tão bom que você nem percebe. Eu tenho a impressão, eu não sei, né? Por enquanto ainda não trabalho com isso, mas vamos trabalhar. Spoiler. Fica um spoiler aí, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Eu tenho a impressão que em PB deve ser mais fácil trampar efeitos, né? Depende. Porque apesar de você não ter tanto a questão de balanço de branco, de cores, de contraste de cores, você tem contraste de preto e branco. Você em preto e branco fica muito mais visível ruído e fica muito mais visível resolução. É, penso. Mas enfim, esse episódio eu achei muito legal porque o Bethany coloca o lado clown dele de interpretação. Por clown não entenda palhaço, né? Existe uma estética na arte clown que é bem voltado realmente pelo que o Pedro falou, né? Do Charlie Chaplin, né? A forma como ele tava se mexendo durante o show de mágica. Aquela comédia expressionista, né? De expressão corporal. Exato. Tipo, ele visão, tá bem ele, show. Exato. Ele não precisava falar porra nenhuma que você já achava legal, já achava engraçado, né? Eu achei ele com um parafuso solto. Tava com um parafuso preso por conta de chiclete, na verdade. E aí, tipo... Será que era chiclete ou eles fizeram um bucacão nele? Enfim, aí tem uma cena ali do copo estourando na mão da Da Dory. Que é o sangue é vermelho, né? É muito Sin City, né? Sim. E eu adoro essa estética, assim. Em foto, eu acho a coisa mais ridícula do universo. Mas em vídeo, quando você pega uma cor seletiva pra representar alguma coisa, é um negócio absurdamente foda. Sim. Tem um filme, eu não lembro o nome, mas se passa totalmente em preto e branco. O normal é preto e branco, mas uma pessoa começa a ficar colorida. Eu não lembro. Em inglês chama Pleasantsville, alguma coisa assim. Em português é Amor em Preto e Branco. Ah, sim. Que é com o Tobey Maguire, que quando eles começam a descobrir prazeres carnais, ou seja, sei lá, qualquer tipo de prazer, eles começam a ficar coloridos. E falar, tem uma cena de uma árvore pegando fogo, que é um negócio foda. Que, assim, é tão simples de fazer, mas deu um efeito tão foda. Ah, é foda. E é o mesmo efeito que a gente vê no sangue dela, que representa alguma coisa, que aí já mostra o quê? Que tudo tá se quebrando e mostrou a realidade ali. Porque a estética em preto e branco que a Wanda fez não tava preparada pra um sangue escorrendo na mão da pessoa, principalmente com a interferência da Sword de fora. Sim. Fazer uma pergunta agora pro Renato e pro Léo, que eles tiveram essa implicância com o primeiro episódio. Essa implicância durou no segundo episódio? Ou já quebrou um pouco? Olha, pra mim não. Pra mim, acho que até porque... Aí eu vou justificar, porque eu já via bastante série de anos 60, como a Disse Feiticeira, e a maioria que chegava pra gente que... Eu passava, era dos anos 60, então o andamento foi mais fácil de aceitar, até porque nesse segundo episódio já começa a passar algumas coisas que já te gera mais a curiosidade do que o primeiro. O primeiro, literalmente, a última cena do primeiro é que gera mais curiosidade. Esse já é o episódio inteiro, com pequenas coisinhas, já instigando, tanto que eu acho que se não fosse a mudança de década, ele ia ser aquele famoso 1 e 2 episódios que são passados juntos, se não fosse a mudança de década. Sim. Eu sinto muito. Eles não lançaram junto? Não. Não? Não. Eu assisti eles juntos, na verdade, porque eu não consegui ver o primeiro episódio logo que saiu. Então, assim, quando eu vi o primeiro episódio, eu tive aquela estranheza, mesmo já sabendo que ia rolar o... ia ser nesse padrão. Foi como o Renato falou, parecia que a série não tava ali pra atrair o pessoal. Mas na cena do jantar já ficou aquele negócio tão estranho que... E acho que a cena que mais me chocou foi o final, que depois a gente descobre que é recorrente, que é quando aparece a Darcy assistindo eles na televisão, né? Porque ali eu fiquei, caralho. Aí eu tive aquela impressão do Rafael. A Sword tá fazendo alguma merda, acho que a Wanda tá presa, eles estão fazendo experimento com ela. Então, aí vem o segundo episódio. A impressão que eu tive é que, de alguma forma, eles estavam tentando, entre aspas, ajudar a Wanda, mas por interesse próprio, saca? Sim, eu achei que fosse ser essa pegada. Mas nesse segundo episódio, ele também tem essa dinâmica, né? Porque ele fica o episódio inteiro tendo essas brincadeirinhas e tal, e lá pro demora um pouquinho também pra ele começar a te instigar, a hora do sangue, a hora dos chamados. Mas esse episódio foi o que começou... Pô, vou falar a verdade, eu acho que essa série foi a que mais frustrou a galera das teorias, porque... Sim. Cara, acho que só uma teoria que o pessoal tinha, que era da Agnes, foi confirmada, porque o resto foi por água abaixo. E aqui começaram as minhas, porque o episódio inteiro ele fica te dando algumas sugestões. E lógico, né? Todo mundo já viu todos os memes. Geral achava que era a porra do Mephisto na série. Quando, sim, a Dot fala o demônio tá nos detalhes, a gente fica, caralho, é ele, mano. É ele pra caralho. Só fazer um comentário. Essa que é a graça de eu não ter conhecimento quase nenhum do universo de quadrinhos, porque eu simplesmente assisti, gostei e não tinha o que traçar muito de... Mas a Marvel fez de propósito. É, então, com certeza eles fizeram. Só que, assim, eu acho que represento 90% do público, que só tem conhecimento dos filmes. Sim. Então eu não tenho pra onde traçar muita teoria. Ela fez de sacanagem. É que, na verdade, o festival que eles estão fazendo mágica chama For Children, para as crianças. Vocês viram alguma criança na porra da cidade? Pra que não. Criança era esse festival? Nesse momento, não tem criança. Não sabe. Aí fica fica a ideia de que é o Mephisto mesmo, porque nos quadrinhos todo mundo sabe o Mephisto quem fez a Wanda ficar grávida, né? Então fica aquele negócio de que talvez alguém ali seja o Mephisto tentando fazer a Wanda engravidar, por isso que eles repetem tantas vezes, For the Children, que inclusive Mephisto, a frase final do episódio. O Mephisto na Bíblia seria o Espírito Santo. Sim. É. Mas... que também tem uma coisa, não existe criança nenhuma nessa série. Não existe, só duas, né? Porque a gente vai conversar. Na verdade não existe, né? Mas... Até no Halloween... Não, no Halloween aparece um monte de criança. Aparece. Eu tô segurando. No último episódio eles falam o que acontece com as crianças. Existe criança na cidade. É, sim, no último episódio ficam dormindo. Mas enfim, vamos para o terceiro episódio. Esse daqui eu vou ler. Ah, é bom lembrar que no segundo episódio, no final, pós ver o apicultor, que não era apicultor, né? Era um agente da SWORD, depois a gente fica sabendo. É, depois de ver o apicultor, a Wanda fala o não, ele volta, né? E no que eles entram, a Wanda tá grávida e tudo se torna colorido. Sim. E uma coisa legal de lembrar também é que em cada música do começo de episódio, que, né, conforme vai passando os episódios, vai deixando de ter as músicas, é, cada música já entregava o que ia acontecer. Sim. Então é isso pra quem não viu ainda e resolveu tomar spoiler, ou pra quem, sei lá, pretende ver de novo, vê prestando atenção nas músicas. Às vezes a gente assiste e fala, ah, bobazinha, né, enfim. Nesse episódio, no segundo episódio... Só uma dúvida, é no segundo episódio que aparece o drone? Ou é no primeiro? É no segundo, né? É no segundo. No meio do segundo. É, esses barulhos que a Wanda escuta lá fora são... é o barulho do drone. Mas enfim, é... nesse episódio tudo se torna colorido no final, a Wanda tá grávida e já se cria esse aspecto dos anos 70, que é quando se passa o terceiro episódio, né? Durante a década de 1970, o Dr. Nilsson verifica a gravidez de Wanda, diz que ela está com 4 meses e que está tudo bem, antes de partir para as férias planejadas com sua esposa. Enquanto Visão vê Nilsson sair, ele vê seu vizinho Herb cortando a parede sem saber. Isso é ótimo também, né? Mas vamos depois... Isso aí me lembra... Genial, essa né? cena me lembrou pra caralho. Caralho, Rick and Morty, mas vai. Sim. Wanda e Visão pintam o quarto do bebê enquanto debatem qual será o nome do filho, antes que a gravidez de Wanda chegue aos 6 meses. Quando começam as contrações, suas habilidades começam a mover as coisas na casa e eventualmente desligam a energia da cidade inteira. Geraldine chega e ajuda a Wanda a dar à luz aos gêmeos Tommy e Billy. Visão vê Agnes e Herb fofocando do lado de fora. Eles falam sobre Geraldine, que acaba de chegar à cidade e não tem casa nem família. Lá dentro, Wanda interroga Geraldine depois que essa revela que ela sabe que o Ultron matou seu irmão gêmeo, que é o irmão gêmeo mais não gêmeo da vida, né? Pietro. Wanda percebe que Geraldine está usando um pingente com o emblema de uma espada. Quando a Visão retorna, Geraldine se foi. Fora de Westview, Geraldine é expulsa de uma parede estática e cercada pelos agentes da SWORD. A cena que o Pedro falou é muito boa, né? É muito aquele episódio do Rick and Morty que eles estão, que os ETs estão criando uma realidade só com o Jerry, e aí todo mundo fica, my man! Sim, é tipo, nessa altura do campeonato, a gente sabe que tudo tá sendo controlado, né? Sabe assim, a gente supõe que tudo tá sendo controlado, começa a surgir algumas suspeitas por conta da Wanda ter, né, feito o cara voltar pro bueiro, e a gente começa a pensar, pô, é a Wanda que tá controlando tudo isso aí, hein? Mas acho que o Mephisto tá junto. Na verdade, assim, a partir do momento que a Wanda mandou o cara de volta pro bueira, a gente já sabe que é ela que tá fazendo. Sim, mas a gente não sabe que, tipo, ela tava fazendo isso sozinha, mas enfim. E é engraçado que, tipo, beleza, ela tá controlando tudo, mas não necessariamente ela consegue se concentrar em tudo que ela tá controlando. Por isso que o cara tá cortando o muro. Sim, ou pode ser interferência de alguém. É um bug. Com certeza, que assim, meio que, eu acho que foi interferência. É, considerando que a Agnes tava lá junto, né? Verdade. Sim. Isso daí é real. Que a Agnes, gente, Agatha Harkness. Mas foi interferência. Quando ela se revela, mostra ela relando no Herb e fazendo ele cortar a parede. Mas nesse episódio, o que dá a entender, até por conta do erro, é que isso tudo é fruto da gravidez. E isso que é legal. Nesse primeiro momento, o que dá a entender é que a gravidez está influenciando tudo em volta. Sim, até porque ele já mostrou o poder dela de alterar tudo à sua volta, de alterar as coisas. Com o não que ela fez, deu mostrar que ela não tem só o controle dentro da casa. Fora, ela também tem um controle. Então isso meio que leva a crer que... Ah, não, é a Wanda. O terceiro episódio é pra apontar pra Wanda. Eu queria dar um destaque aqui no melhor ator desse episódio, que é a Cegonha. Pô, aquela Cegonha foi muito engraçada. Que pariu, na hora que aparece a Cegonha, a Wanda, caraca. E foi meio que a primeira vez que a gente viu a Wanda usando, né, os poderes dela usando mesmo, né? E pra quem não pegou, a Cegonha que trouxe os bebês. Exatamente. Então, tipo, a Cegonha tava lá dando rolê, quando a Mônica Rambeau tava lá no... E a Wanda disfarçando a gravidez com uma almofada, né, em cima da barriga, sendo que ela já tava com 9 meses. Enfim. Então, mas isso aí também tem que ressaltar que é uma brincadeira que fizeram, porque acontece... isso aconteceu em uma série. Teve uma série que, se eu não me engano, foi o Brooklyn Nine-Nine, que foi assim que eles resolveram alguns problemas. Teve série que eles foram escondendo com almofada, piada pra poder disfarçar, durante... Então isso foi meio que puxando isso que já aconteceu em vida real. Isso que é uma sacada tão boa também. E a estética desse episódio, eu não sei se vocês assistiram That Seven Show. Sim, pra caralho. Puta, as roupas são exatamente iguais, né, do That Seven Show. Tudo muito bem feito, né? Só faltou Ashton Kutcher fumadaço. Exatamente. E o momento que a Wanda fica puta com a Mônica Rambeau, né, que é a Geraldine, esse momento é muito foda também, né, porque rola um diálogo, né, tipo, a Wanda fala que tinha um irmão, né, daí ela fala Pietro, que o Ultron matou. A Wanda já manda, como é que é o negócio? Só que nesse episódio para por aí. Para por aí? Não mostra o que, ela, o que é que acontece. Não, só mostra... Ela sendo jogada pra fora do domo. Só pra fora do domo, mas a conversa delas para aí. Sim, e é muito bom, é muito bom isso, cara. Alguém tem algum comentário sobre este episódio? É nesse que mostra ela fora do domo? Mostra que ela foi julgada. Exato. Ah, já mostra nesse que eu lembrava do episódio terminando quando o Visão volta, né? Porque episódio termina com a Mônica falando, foi a Wanda. Exatamente. É a Wanda que tá fazendo isso. Termina com os agentes da SWORD chegando na Mônica. Esse episódio, ele foi o que deixou a gente... Porque assim, como a gente falou, né? No começo a gente tava naquela dúvida. Será que é a SWORD? Será que estão manipulando ela? Aí no segundo, quando ela fala não pro apicultor e muda o que tá acontecendo, a gente fala, porra, é ela. Agora nesse... Não, esse bateu o martelo. Bate o martelo. Porque quando a gente falou o Herb lá cortando a cerca, a gente dá a entender, porra, é ela. Só que ali já tinha algumas dicas, né? Por exemplo, já foi a primeira vez onde a gente percebe claramente que a Agnes, ela tem um quê de independência, que é quando ela chega no Herb, fala pro Herb não contar o que ele tá se esforçando pra contar, só que ao mesmo tempo ela vira pro Visão e instiga ele a tentar fazer alguma coisa com a Geraldine, porque ela já entendeu que a Geraldine vem de fora. Sim. E então a gente não tinha visto ninguém com essa independência. Esse momento me deu meio que uma sensação de conspiração, sabe, do tipo, como se todo mundo soubesse o que tá acontecendo, mas deixa ela rolar aí, porque ela é a bruxa. Eu cogitei que a população da cidade, na real, tivesse eles fingindo pra Wanda, pra Rafael, eu voltei naquela ideia, porra, será que eles todos são algum grupo do mal, sei lá, uma seita filha da puta que tá fingindo, né, que tá dentro do negócio? Vou te falar que até esse momento aí, por mais que soubesse que a Wanda tava fazendo muita coisa, eu ainda tinha uma teoria que, tipo, ok, ela tá fazendo isso, mas ela não tá fazendo isso sozinha. Sim. Nesse momento eu pensei meio que fosse um show de Truman, que talvez a SWORD estivesse controlando tudo, fazendo um experimento com ela, e ela estivesse achando que tava sob controle as coisas. Exato. E talvez o pessoal tava, não, deixa ela aí, ela que é o experimento. Exatamente. Mas, ô Léo, termina com a Mônica Rambeau sendo jogada pra fora e mostra ela já do lado de fora, com os agentes chegando e ela falando que foi a Wanda. Tanto que no próximo episódio, no episódio 4, que você vai ler agora, o que acontece? Capitã Mônica Rambeau, uma agente da SWORD, retorna à vida após o estalo. Pra quem Mônica não lembra, estalo... Mônica Rambeau, né, cara? Por favor, Mônica Rambeau, não Rambo. Se a Mônica Rambeau, ela pega duas metralhadoras, né? Pra quem não lembra, o estalo ou o blip é o que o Thanos fez, né? A galera ficou 5 anos, né? Ficou 5 anos sumido e de repente começou a voltar. Isso é legal, essa cena é legal, mas a gente fala depois. Enfim, retorna à vida após o estalo e descobre que a sua mãe, a Maria, que a gente viu lá no Capitão Marvel, morreu de câncer. 3 semanas depois desse ocorrido, a Mônica retorna pro trabalho na SWORD e ela é enviada pelo diretor em exercício, o Tyler Hayward. Ela é convocada por ele pra ajudar o agente do FBI, Jimmy Woo, que a gente conheceu lá no Homem-Formiga e Vespa, com o caso de pessoas desaparecidas em Westview, Nova Jersey. Eles descobrem um campo de energia em torno da cidade, por qual Mônica é puxada. Em 24 horas, a SWORD estabelece uma base ao redor da cidade, envia drones e um agente para investigar. A doutora Darcy Lewis, que aí é aquela lá do Thor, que nós vimos pela última vez lá em Mundo Sombrio, é convidada a estudar os fenômenos e descobrir sinais de transmissões da sitcom WandaVision. Eles usam isso para observar os eventos dentro da cidade, cidade, descobre que os verdadeiros residentes foram escalados como atores da sitcom e vem a Mônica disfarçada de Geraldine. Darcy e Jimmy tentam sem sucesso usar o rádio para contatar a Wanda. Quando Mônica menciona o Ultron, a Wanda expulsa ela da cidade. A ilusão da sitcom desaparece e Wanda vê que Visão é, na verdade, um cadáver. Horrorizada, ela restaura a ilusão. Mônica acorda na base da SWORD e afirma que a Wanda tá controlando tudo. É, só fazer um comentário sobre esse episódio rapidinho antes da gente começar a comentar. Esse episódio acontece durante o episódio passado. É, o episódio eu acho que é só a não ser o... acho que é todos. A não ser o... É, então. A não ser os Remember da Mônica Rambeau, né? Tipo, dela acordando no hospital e tal. Ah, não. É verdade. O Renato tem razão. Isso aí passa durante todos os episódios. Sim. Porque a Geraldine tá desde o começo. Então é... Esse episódio é bem legal. Esse episódio é bem massa, a gente tem aí a Mônica Rambeau, a gente descobre que ela é meio puta com a Capitã Marvel, né? Vocês lembraram que essa personagem é do Capitão Marvel logo nesse episódio? Porque eu demorei um pouquinho, pra ser violento. Sim, eu não assisti. Eu só lembrei quando ela saiu do domo. Porque eu essa não assisti. É a filha da amiga da Capitã Marvel. Sim, sim. Mas o Renato, ela não aparece adulta no filme da Capitã, né? Então, ela só não, a gente sabia que era ela porque ela foi escalada assim. Mas você sabe o sobrenome, gente, você sabe o sobrenome. Eu demorei, é a mesma coisa. Não, até então não. Eu demorei um pouquinho pra ligar. Até porque isso eu achei interessante, já que o filme da Capitã Marvel se passa inteiro na década de 80, não é? Sim. Então, eu achei muito bem sacado, muito bem escalado, porque a menos que você tenha o filme da Capitã Marvel como um filme que você gostou para caramba e marcou todos os personagens, nesse primeiro momento, tipo, ele não esfrega na sua cara que é a amiga da Capitã Marvel, sabe? Ele deixa lá. Então, se você conhecer um pouco e marcar, você vai ligar, sabe? Então. Sim, é isso, é bem por aí. No meu caso, tipo assim, logo no começo, quando mostra ela voltando do estalo, né? Voltando do blip, ela já pergunta: ah, onde tá minha mãe, Maria Rambeau? Aí, porra, já falei, ok. Nesse momento já pensei, ok, é a amiga da Capitã Marvel. Sabe? Tipo, não teve. Não tive que pesquisar quem que era Maria Rambeau, sabe? Então eu já deduzi o sobrenome dela. Ah, mas você foi pelo nome. Mônica Rambeau. Ah, não, que é a Mônica Rambeau. Que na real... Deixa eu tô falando, menino atropela, hein? Mônica Rambeau nos quadrinhos. Eu tenho uma leve base. Ela já foi diretora da SHIELD. Ela já foi, digamos assim, capitã dos Vingadores. E ela já foi a Capitã Marvel, né? Tomara. Seria legal. Seria, porra, bem legal. Puta atriz. Agora vai lá, né? Ah, caralho. Eu não... Porque na real, assim, eu não lembro dela ter aparecido adulta. Eu acho que ela não apareceu adulta no filme da Capitã. Mas eu sabia que ia ter ela porque já tinham anunciado a atriz e já tinham falado quem ela seria. É que quando ela aparece como Geraldine, eu não tinha identificado a atriz na hora. Eu identifiquei só a hora que ela saiu do domo. Aí eu falei, puta, é ela. Mas enquanto ela tava lá no domo, eu não tinha percebido que a Geraldine era ela. Depois que ela saiu, beleza, aí deu pra lembrar. Mas na hora eu não saquei, então eu tive essa surpresa ainda. Porque eu fiquei, quem é a Geraldine, cara? E não puxei na memória. Mas na hora que ela saiu do domo, eu vi o rosto dela sem estar com aquele traje anos 70. Eu falei, putz, é ela. Não, eu tive essa dedução no hospital mesmo, né? No começo do segundo, do quarto episódio, na verdade. Mas é legal ver. Uma das coisas que eu mais gostei foi ver o povo voltando do blip. E o hospital um caos, sabe? Tipo, parece que tinha coronavírus lá. Essa visão a gente não teve em nenhum dos filmes da Marvel, né? Nenhum dos filmes. Ah, teve no Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha a gente não pegou o retorno do blip direito, pegou? Pegou algumas coisinhas só. Mas não, tipo, o pessoal foi... voltando e caralho, eu desci. Não, foi muito rápido no Homem-Aranha. Mas, Renatinho, eu tô sentindo que você tá com vontade de falar. É que, assim, pela até mudança, eu acho que esse foi o episódio que engrenou a série. Porque ele quebrou os três anteriores, ele explicou, ele, com a parte de mostrar que a Geraldine era a Mônica Rambeau, mostrou que pra... E depois, claramente, quando eles começaram a fazer a lista das pessoas, que o que até agora que você viu não era nada real, nem os nomes eram reais. Então, essa parte das jogadas, tudo que foi jogando esse episódio, ele mudou completamente a pegada da série. Inclusive, ele deixou de você estar preocupado com o que tá acontecendo, pra você estar ansioso pra ver como isso vai se resolver. Eu vou dizer que você teve muito preconceito com os episódios passados, viu, senhorzinho? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Mas é por causa disso, sabe? Eu acho que andamento de série é uma coisa... Principalmente nos primeiros episódios, eles se arriscaram demais colocando um quarto episódio que causa terceiro e quarto episódio. porque muitas pessoas só o segundo episódio. Deixa eu só falar uma coisa. Pra mim, a série começou a pegar a partir do segundo episódio, só que esse eu achei, assim, de certa forma, o menos interessante, tirando a parte do retorno do Blip, tirando o final do episódio. Porque toda essa parte da Sword não me atraiu tanto, mas depois de assistir o restante da série, eu comecei a apreciar mais. É, a Sword, vamos deixar claro pro povo que tá ouvindo, a Sword não é um negócio ruim. Ela tava sendo comandada por um filho da puta, né? Pelo Tyler Hayward. Por isso que eles estavam metendo louco. Mas a Sword, muito provavelmente, vai ser comandada pelo Nick Fury, né? Logo menos. Até porque a função da Sword é uma completamente diferente da SHIELD. O que é uma coisa irônica, porque a SHIELD, apesar de o nome ser indicada como escudo, é muito mais ativa nas coisas que faz. Exatamente, muito mais ofensivo, né? Sim, e a Sword é literalmente catalogar, é você observar e registrar. Exatamente. Eu entendi diferente, assim, a Sword, ela é mais de achar os pontos fracos e a SHIELD é mais da defesa, por isso que a SHIELD tá sempre atrás do sistema de defesa global, junto com o Tony Stark, não sei o quê. E vamos lembrar que a melhor defesa... É o ataque, como diria o mestre do chutambua, todo ataque é um ataque, toda defesa é um vacilo, né? Exatamente. Mas assim, é legal pra caralho... Tá chovendo pra porra. É legal pra caralho ver como tudo isso acontece, né? E o... Aí a gente já fica sabendo do domo, né? Não que a gente não soubesse antes, mas a gente fica sabendo, né, que a Wanda realmente sequestrou uma cidade inteira e os caras mostram pra Mônica Rambeau quando ela chega lá tudo o que aconteceu, sabe? Mostra que é um programa de TV e tal. Isso é muito foda, muito foda. E detalhe, isso, né, Rafa? Mostram um vídeo no qual a Wanda é extremamente agressiva pra retirar o Visão. É exatamente esse ponto que eu ia falar. E não mostram inteiro esse vídeo, né? É bom exato dizer. Exato. E é o então, lado que você fala, caramba, mano. Eu não sei se é histeria coletiva minha, porque pode, se for só minha, não é coletiva, né? Mas não mostrou um vídeo dela tirando o Visão de lá? Não, mostra ela entrando lá e aí eles falando que ela roubou o corpo do Visão. E essa que era a minha dúvida. Aí eu percebi, hoje a gente tá na época de fake news pra caralho, né? É, então, basicamente, então foi tá um falando... uso de fake news pra justificar atitudes cruéis, grotescas e malditas. Como se não, como se isso acontecesse, sabe? Tipo, no Brasil, então, com uma liderança forte, sabe? Você está falando que o Tyler Hayward é proporcionalmente ligado ao Bolsonaro. Tá ok. E, tipo, beleza, vamos atirar em criança mesmo, é isso, né? Não, ele nunca faria isso. Não, nem não, o Bolsonaro. Imagina, né? É, Renatinho, lê o do quinto episódio pra gente. Pô, é bom dizer também que a gente colocou aqui alguns comerciais que tiveram, mas antes disso, a gente também teve comercial que mostra símbolo da Hydra, né? Teve comercial que mostrava torradeira da Stark, né? No primeiro episódio foi o símbolo da Hydra. Sim, mas nada disso eram comerciais que diziam algo realmente pra série, né? A partir do quinto episódio, a gente tem algumas referências ligadas diretamente com acontecimentos de outros filmes e tal. Então, Renatinho, quinto episódio. Vou já começar porque eu gostei desse episódio, vou ler ele aqui pra vocês. Durante a década de 80, Wanda e Visão fazem de tudo para impedir que Tommy e Billy chorem. Agnes se oferece para ajudar a cuidar dos meninos, mas Visão questiona seu comportamento. Ele e Wanda são interrompidos quando Tommy e Billy, de repente, atingem 5 anos de idade. Quando um cachorro aparece em sua casa, os meninos pedem para ficar com ele, e Agnes sugere o nome de Sparky. Wanda quase revela suas habilidades para Agnes, preocupando Visão, enquanto os meninos envelhecem novamente para os 10 anos de idade. No trabalho, Visão lê e-mail da Sword, revelando a situação de Westview. Ele consegue quebrar a magia de um verdadeiro residente de Westview e descobre que Wanda está controlando a cidade. A Sword envia um drone da década de 90 para Westview e tenta matar Wanda sob as ordens de Hayward. Ela surge do campo estático com o drone destruído e avisa Hayward para deixá-lo em paz. Depois que o Spark morre inesperadamente, Visão confronta Wanda sobre suas ações. Eles são interrompidos novamente quando Pietro chega. Assistindo a transmissão, Darcy observa que Pietro foi reescalado. Aí o comercial é um comercial durante o programa WandaVision que anuncia toalhas de papel Lagos e é uma referência dos eventos acontecidos em Capitão América Guerra Civil, quando Wanda matou acidentalmente vários trabalhadores humanitários de Wakanda em Lagos, enquanto tentava conter uma explosão. Exatamente, eu só queria dizer um negócio. A Agatha é uma filha da puta. Isso que é vilão ruim? Matar doguinho. Matar bichinho merece ser espancado em praça pública. Exatamente. O Thanos, nem o Thanos fez essa diferença. Ele falou, vou matar metade dos seres vivos e foda-se. Mas ele matou doguinho, então ele mereceu morrer. Mas ela escolheu matar o doguinho. Isso é uma sacanagem. Mas enfim, o Léo falou, né, nos primeiros episódios, que ele teve uma certa aflição, né, uma parada assim. Eu tive nesse, na hora que o Visão dá o esclarecimento na cabeça do rapaz. Não, eu gostei pra caralho dessa parte. Eu gostei pra achei, caralho. Nessa parte eu pensei, agora o negócio desenrola. Sim, só que, tipo, você vê o desespero que as pessoas estão e não conseguem expressar. O cara ficou, cadê o Deadpool? Eu tava dirigindo táxi até agora. Nossa, isso é preconceito pra porra. Não, é que o único indiano que a gente conhece do MCU é o... É, isso é verdade. É o Dopinder. Mas assim, esse eu tive essa aflição. Eu fiquei, caralho, mano, os caras, tá todo mundo aí fudido da cabeça e não consegue expressar porque a Wanda não deixa, mano. E é mais interessante que eles acordam meio que... Caralho, é muito sofrimento. E é o sofrimento da Wanda. E é o sofrimento da Wanda, exatamente. E é muito legal a gente ver a estética do episódio. Como a gente falou, cada episódio ele muda a estética pra série da época. Então é muito bacana que a gente falou. A parte de artística dessa série tá fenomenal. Década de 80 é onde a maioria das pessoas da nossa idade começou a ter mais contato com série. Então a maioria das séries padrão que a maioria das pessoas viram é dessa década em diante. Então a estética tá super legal, o figurino quando você começa a ver. E aí conforme vai acontecendo, a genialidade de você não precisar trabalhar com bebê por muito tempo, quando as crianças crescem, quando elas querem, ficou muito legal. Então, é isso, só antes do Léo falar, aproveitar que você puxou isso é uma dúvida que eu tive. As crianças cresciam porque elas queriam? Não. Ou a Wanda que queria que as crianças parassem de chorar logo? Eu vou te falar uma coisa que eu percebi. A primeiro crescimento é por causa da Wanda. Quando as crianças têm 5 anos, é quando ela começa a tomar consciência. Lembra-se que o segundo crescimento foi porque as crianças quiseram. Então, mas... Tá, vamos falar logo, né? As crianças são a criação mágica da Wanda. A criação mágica da Wanda, ela pode querer? O Visão não quis descobrir a verdade? Aí você me pegou, hein? Você entendeu? A Wanda cria, mas ela não é, principalmente da família dela. Ela não é a pessoa que comanda as cordas da família dela. Porque pra ela, não é interessante comandar a família dela. Sim, é ser alguma coisa natural. Então, as únicas coisas naturais nessa parte são elas e os filhos. Então, você percebe que até a exceção é que a gente vai descobrir mais pra frente. Mas nesse momento, são as únicas exceções são a família dela. Tanto que é muito curioso que os filhos só escolhem crescer quando já tem consciência. Exato. Entendeu? É verdade. Então, a gente agora, chega Léo, naquela parte que a gente vai chegar depois que eu quero discutir, mas pode ler. Sim. Então. Deixa só fazer um comentário sobre a voz do Léo. Pessoas que estão ouvindo. Se você estiver ouvindo som de chuva, é porque é do Léo. Tá chovendo pra caralho lá e lá vaza som pra cacete. E agora que... Enquanto grava. Na hora que o Léo perguntou pra gente se tava vazando, não tava. Agora tá bastante até. Mas tá suave, tá suave. Pô, tá foda. Tá muito forte, real mesmo. Mas, cara... É que lá no último episódio, nós vamos ter uma boa explicação pro que tá rolando e do porquê da família dela ter essa consciência, que é o pedaço de joia da mente que ainda tem nela, né? Aquele resquício de joia da mente foi o que ela usou pra dar consciência nele e eles três ali poderem eles terem independência. Por isso que o Visão tem consciência, os filhos têm consciência. Cara, esse foi o episódio que mais explodiu minha cabeça, que mais me fez criar teoria. Uma teoria que a gente não falou ainda é a da Agnes, né? Mas isso assim, desde que apresentou era personagem, muita gente já matou. Agnes é a abreviação de Agatha Harkness. Isso foi ficando cada vez mais óbvio nesse episódio, quando ela surge do nada pra ajudar ela a cuidar dos gêmeos. Assim, só fazer um comentário, o povo matou, o povo que conhece quadrinhos, né? É, eu tava lá comendo terra. Ah, né? Exatamente. É, não, real. É, mas quando ela começa a aparecer pra cuidar das crianças e ela vê a Wanda usando magia e não fala nada, não fica surpresa, pra mim ali já ficou tipo, tá certo, a teoria é essa mesmo, ela é filha da puta mesmo. Ou não. Pra mim foi beleza, é a Wanda que fez tudo parecer normal. Exato. Ô, Léo. Eu não tive essa impressão. É porque você conhece, né, cara? Você achou estranho quando ela viu a Wanda usar magia? Eu achei estranho quando ela vira pra Wanda e fala, é isso que você quer que eu diga? Quando é a única pessoa da cidade inteira que consegue virar pra Wanda e questionar se é isso que ela quer. Sim, isso também é algo, teve isso. Isso eu acho que é um argumento melhor pra essa dúvida. Mas em questão da magia, realmente a Wanda poderia querer como ela quis depois, né? Que as pessoas aceitassem aquilo como normal. Então... Sim, mas acho que a maior teoria que eu tive nesse episódio foi sobre o crescimento dos gêmeos pelo seguinte. O Billy tem os poderes da Wanda. Ele consegue controlar, sim, algumas coisas que acontecem lá dentro a um nível menor. Tanto que nós vimos mais pra frente ele conseguindo ter visão de tudo que acontece dentro do domo. É, inclusive fora do domo. Quando o Visão sai do domo, ele consegue ver. E o Billy consegue... Ficou claro pra mim que o Tommy olha pro Billy, eles concordam e eles iam balançar a cabeça pro Billy fazer eles crescerem. Mas o que, que eu pensei naquele momento, principalmente no final, foi o seguinte. A explicação do Pietro ter sido reescalado. Eu fiquei puto porque todo mundo ficava... Não, porque esse é o Pietro da Fox, sim. A Wanda abriu um portal pro multiverso, ele apareceu. O professor Xavier deve estar tentando estudar ela pelo cérebro. E agora ele veio de outra dimensão e vão unir tudo. Vai aparecer Hugh Jackman. Ele brisou mesmo, né? Não, mas muita gente... Não fui eu. Porra. Teve teoria. O pessoal brisou assim no Twitter. E eu fiquei, caralho, mano, vocês são muito burros, vocês assistem a série com o cu. Mas a minha teoria... É, o pior de tudo a minha é que teoria era outra. Eu cheguei cego e eu acertei. Não, mas tipo, você achou também que o Billy tava fazendo tudo? Eu pensei que o Billy, pelo seguinte, quando a Wanda tenta fazer eles pararem de chorar, os bebês não param. Ali eu pensei, porra, ela não tem influência em cima deles. Depois, quando eles crescem, eu falei, bom, ele consegue controlar as coisas ali dentro. O Billy... Nunca viu o Pietro, mas ele já ouviu a Wanda mencionar ele, porque no episódio a Wanda fala que teve um irmão gêmeo. Sim. Eu pensei que no final o Billy criou o Pietro da forma que ele imaginava que ele seria pra fazer a Wanda ficar calma e parar de brigar com o Visão. Foi então, isso que me veio na cabeça. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu acreditei num possível multiverso ali. Eu não. Eu falei, ah, ok, se for, é por conta do multiverso. É... Mas assim, é no próximo episódio, né, que tem a desculpinha que ele dá. Ah, porra, eu sou seu irmão sim, mas você acha que você ia querer ver aquele seu irmão que foi baleado e tem umas lembranças ruins? Você queria me ver cheio de furo? Exato, naquele momento foi ok, que desculpinha é essa? Nesse momento fiquei puto, eu até comentei com o Renato, que bosta é essa, tá ligado? Não, você comentou comigo também e o que eu falei foi, esse não é o Pietro. Então. Esse é alguém que foi, entre aspas, escalado pra ser o Pietro, como todas as outras pessoas da cidade. Exato. Foi genial ter feito isso com o ator, velho. Porque ficou muito... Sim. Ficou mais natural que todos os filmes da Fox que teve ele. Não, ficou. E até uma coisa que eu falei pro Renato, falei, ó, esse Pierre parece que o cabelo é dele. Porque o do X-Men é uma perucona safada, né? Essa é a vantagem de eu ter sentido tanto asco do filme do X-Men que eu não vi. Então eu não tive essas teorias malucas. A cena, você viu? A cena dele correndo ao som de Sweet Dreams. Mas a cara dele completamente esmagada pelo vento é diferente da série, né? Nossa, mas eu olhava aquele cabelo e falava, nossa, que perucão bosta, tá ligado? É. Aí nesse eu falei, ok. E eu gosto desse ator. Eu acho que, tipo, eu não acho ele um bom Mercúrio, mas eu acho que ele é bom ator. É, deram tela pra ele. Ele conseguiu mostrar isso. Sim. Ele não precisa ser um personagem que aparece por 10 minutos numa cena e sai fora. Ele poderia ser muito bem um cara que seguraria um filme. Exatamente. Em vez de colocar Jennifer Lawrence, ter colocado ele como um cara que seguraria um filme, sabe? Assim como ele segurou a boa ereção, né? Que ele é o Bonner. Ah, meu Deus do céu. Deixa segurou tão bem, que é Ralph Bonner, né? Então segurou mais ou menos. É. Puta merda. Puta que pariu. Vamos pro sexto bomba. Episódio. Esse episódio é um dos episódios que eu achei mais bacanas. Mais bacanas. Sim. Durante a década de 90, Wanda quer passar o primeiro Halloween junto com os dois pimpolhos, né? Junto com a família. Mas Visão diz que ele vai patrulhar as ruas como vigias de bairro. É, com os vigias de bairro, aliás. Pietro se oferece para ser uma figura paterna e leva Tommy e Billy para pedir doces, causando alguns problemas com a sua super velocidade, que Tommy herdou. É, Herb está de plantão e revela que Visão não tá trabalhando com eles naquele dia. Olha a suspeita de galho aí, né? Acho que não teria, mas tudo bem. Em vez disso, Visão explora mais longe de sua casa e encontra residentes de Westview imóveis em suas posições, incluindo Agnes, imóveis ou com movimentos repetidos, né? A Visão fala com a verdadeira Agnes e ela diz que ele está... com a verdadeira, entre muitas aspas, Agnes, e ele diz que ele está... e ela diz que ele está morto. Fora de Westview, Hayward ordena que Mônica, Darcy e Jimmy deixem a base, mas ele eles entram sorrateiramente e invadem o computador. Eles descobrem que Hayward está rastreando a assinatura de Vibranium de Visão, enquanto ele tenta atravessar a parede estática, começando a se desintegrar. Billy percebe isso e diz a Wanda que percebe, né? Percebe na visão maluca dele, né? Que, como dissemos aqui, tem os poderes da Wanda. E diz a Wanda que expande a parede hexagonal estática. Visão, Darcy e vários agentes da SWORD são envolvidos pelo novo limite do Hex. E nesse episódio tem um comercial, né, do iogurte Yo Magic. Existem algumas teorias, né, sobre esse iogurte, sobre esse comercial, né, como o tubarão sendo o Pietro e a criança sendo a Wanda, como o tubarão sendo os poderes da Wanda, né, fodendo tudo. Enfim, existem vários, mas esse comercial é engraçado, né? Esse comercial, na verdade, retrata a Agnes e a Wanda. Sim, mas enfim, esse episódio existem algumas coisas que eu gosto muito e, obviamente, comprova pra gente que o Pietro não é o Pietro, né? Afinal, porra, o cara vira e ele não tem lembranças do Pietro da Wanda, ele não tem a sensibilidade, né? Porque o Pietro da Wanda era extremamente protetor e tem um momento que ele fala, ah, porra, seu marido não morre duas vezes, sabe? Quem é morto não morre mais, né? Uma parada ele assim. É muito brincalhão mórbido. Exatamente, coisa que o Pietro da Wanda não era, né? O Pietro da Wanda era overprotected pra caralho, assim, sabe? Mas aí a gente tem o começo dos poderes das crianças da Wanda, né? A gente começa a ver os poderes se manifestarem do molequinho ganhando os poderes de super velocidade, né? E o Billy demora. Você vê até a carinha do Billy mó triste porque ele não tem poderes. Aí quando descobre que tem, o moleque consegue parar a bala. É, Rafa. Mas tacando que é assim, não sei se... Acho que é nesse ponto que mostra um pouco mais como o poder da Wanda no Tommy e no Billy, assim como no Visão, já tem independência, porque o Tommy, ele acaba tendo uma admiração muito grande pelo Pietro. É o que mais tá próximo do Pietro. Então, sim, naturalmente, ele tem o poder do Pietro. O Billy fica chateado, então ele demonstra ter mais essa proximidade com a Wanda. E é o poder que ele adquire mais próximo da Wanda. Então, já mostra. Perguntar um negócio pra vocês. Deixa eu só perguntar um negócio pra vocês. Vocês tiveram a impressão que eles começariam a falar de mutantes aí? Eu não tenho contexto. Não. Eu achei que sim, até o Pietro cagar no pau com essa brincadeira de falar do irmão morto, baleado. Até aquele ponto... Então, porque assim... Mas assim, falando de mutantes aí, apagaria a história da Era de Ultron, né? Não. No sentido de experiências feitas para aperfeiçoar humanos. Eu vou achar... Claro que apagaria, pô. Não, eu vou te dizer o porquê que eu falei não, Rafa. Porque eu achei que a Wanda ia ser um pouco maior do que o WandaVision foi, que era talvez a Wanda fosse o que migrasse os universos. Nesse ponto, os mutantes não são da Terra do Ultron, da Terra que a gente tá vendo até agora da Marvel. Por conta da Wanda ter feito isso, teria. Porque seria de uma outra... Eu achei que realmente que a Wanda ia entrar em multiverso. Porque até esse ponto poderia ser. E isso vai se dever bastante ao ator que faz o Mercúrio, que tá fenomenal. Sabe? Mas, ó, eu quero dizer que o multiverso nessa série existe. Mas existe de uma maneira extremamente sutil. Mas, enfim, alguém quer comentar sobre este episódio em específico? Esse episódio foi muito bom. Cara, não, pode falar, Pedro. Pode ir. Ah, você já me atrapalhou, cara. Eu perdi tesão, vou dormir. eu gostei bastante, só que aí já começou a ficar extremamente esquisito pra mim, porque assim, desde o começo dá pra perceber que as crianças não existem e a gente pensa, pô, ela roubou o corpo do Visão, ela tá andando com o cadáver, só que quando ele sai do Rex, ele começa a desintegrar meio que inteiro, não sobra pedaços. Sim. Ele não começa a perder cor como ele tava quando ele tava morto. E aí na questão dos gêmeos, o que eu mais vi, não foi nem esse negócio de, ah, porque se apegou mais a um, porque se apegou mais ao outro. Eu percebi que a Wanda tava criando as crianças como ela queria ter tido a vida dela, que era ela espelhando ela e o Pietro nos dois filhos. Sim. Tanto que um é telecinético, o outro é corre. E... O outro corre. É o Force Gump, o outro. Pô, é o A-Train. Daqui a pouco ele tá explodindo na namorada dos outros na rua. E tendo uma família feliz, que é o que ela não teve a partir de um certo momento. Sim. Eu fui ter certeza que as crianças sumiriam caso aquele Rex fosse pro caralho aí. Aí eu fiquei mal pela Wanda. Eu falei, puta que pariu. Quando isso tudo for pro saco, porque é óbvio que ia acabar aquele Rex, né? Quando tudo isso acabar, o Visão vai sumir, as crianças vão sumir e ela vai ficar na bosta de novo. Só aí que você percebeu isso? Eu percebi isso quando as crianças apareceram. É, eu não tive... Eu não pensei nisso, né? Na verdade, eu só pensei na hora que realmente o Visão tava saindo ali e tava se desintegrando. Vamos pro Léo. Eu não achei que eles eram mutantes, porque eu já tenho na minha cabeça que mutante só depois de Eternos. Acho que ali vai ser a introdução, porque eles têm uma forte ligação com essa mitologia dos Eternos. Então, não passou pela cabeça. Porém, eu acho que esse foi o episódio que realmente a Marvel falou, vamos pegar esses trouxa e fazer eles acreditar mesmo que é o Mephisto, vamos fazer o cabelinho do Pietro, apesar de ser o clássico das HQs, simular um chifre, vamos fazer ele chamar as crianças de meus diabinhos, sendo que, como a gente já sabe, o Mephisto foi quem fez a Wanda ficar grávida, então faria total sentido ele chamar de meus diabinhos, e ele no final tentando pressionar a Wanda pra entender como ela fez aquilo, depois a gente descobre a Agatha querendo entender que tipo de magia a Wanda tem, mas até ali a gente ficou naquele negócio, porra, ele é o Mephisto disfarçado. E basicamente foi o episódio que a Marvel zoou a gente. Pera lá, esse negócio do cabelo é muita brisa do povo. Vai tomar no cu. Ah, não, o cabelo dele é chifrinho. Ok, o Wolverine é o Mephisto, então. Sabe? Não, isso daí é brisa pra caralho. Ele ter chamado meus diabinhos, ok, isso daí o povo pode pensar, mas o cabelo é tosco. Eu só pensei em relação ao Mephisto mesmo nesse momento que ele tava tentando tirar da Wanda como ela tinha feito isso. Só. Sim. Até porque isso, o resto eu acho que é viagem demais, né? Tipo, você vai assistir vídeo do Ei Nerd, ele vai te falar isso, mano. É, anteriormente achei que era só uma referência pra brincar com a fantasia com que eram os quadrinhos, que era o absurdo dos quadrinhos que não cabe em tela. Tanto que todo mundo estava de acordo com o absurdo dos quadrinhos. Sim, mas enfim. Vamos para o episódio 7, quase nos encaminhando para o final. Agora temos 3 episódios só para comentar. Eu gostaria que... Léo. Durante a década de 2000, Wanda decide ter um dia só para ela. Agnes concorda em ser babá de Tommy e Billy e os leva para sua casa. Visão acorda e encontra os agentes da SWORD dentro da fronteira, que agora são membros de um circo. Ele encontra Darcy e a libera do feitiço. Darcy conta ao Visão sobre a sua morte e os eventos que levaram à situação atual. Wanda vê várias partes de sua casa mudando constantemente e não consegue controlá-las. Fora de Westview, Mônica e Jimmy se encontram com o pessoal de confiança da SWORD e obtêm um veículo capaz de cruzar a barreira. Quando o mesmo não consegue, Mônica decide entrar sozinha. Ela atravessa a parede estática e emerge com uma visão aparentemente ampliada. Quando Mônica confronta Wanda, Agnes diz a Mônica para ir embora e leva Wanda para sua casa. Wanda procura os meninos no porão e descobre um estranho covil. Agnes se apresenta como Agatha Harkness e revela que ela também usa magia. Foi a Agatha que enviou Pietro pra Wanda e foi ela que matou o Spark e foi ela que cantou uma musiquinha muito chiclete. É legal. Muito boa, né? As músicas são muito boas, todas elas, cara. Só que é a música de introdução do próximo episódio, né? Não, é no meio desse. Ah, é verdade, é no final desse. Exato. Caralho. Põe a cena pós-crédito aí, Jala. Tem a cena pós-crédito que acontece o quê? A Mônica vai investigar a casa da Agatha e ela descobre um porão, mas aí ela é capturada pelo Pietro ou Fietro. Pietro, exatamente. Esse episódio a Mônica brilhou muito, literalmente. Brilha muito no Corinthians. Esse episódio é o episódio que a Mônica se torna, é que ela foi uma outra entidade antes de ser a Capitã Marvel. Eu não lembro o nome agora dessa entidade, mas... A entidade que ela foi é a Mulher dos Meus Sonhos. Cada episódio agora tem a Mulher dos Sonhos. No episódio passado ele falou que queria que a Cuca pegasse eles, mas se fosse a Yara tava tudo bem também. Agora é a Mônica. Mas é legal porque uma coisa que ela foi avisada no episódio. Nesse episódio eles falam, né? Não, seu DNA tá mudando por cada vez que você entrou lá, certo? A gente não sabe por quê. Talvez depois explique se foi a Wanda, se foi alguma coisa anterior que ela teve, mas ela explica. Então, bem ou mal, a partir desse episódio são os fechamentos. Tanto que nesses episódios. E nesse momento rola uma fala carregada de mágoa pra caralho dela, né? Sobre o câncer da mãe dela. Ah, eu já vi um câncer vindo, voltando, vindo de novo. Então, tipo... Então, foda-se, sabe o que vai acontecer comigo. Eu preciso ir lá ajudar. Então, porra, é muito foda isso. Eu realmente espero que eles tragam a Mônica Rambeau pros cinemas, porque é uma puta personagem, cara. Vai. Mas esse negócio da Wanda vendo a casa mudar, obviamente, já era a Agatha, né? Causando uma interferência nos planos dela ali. Uhum. A cena do circo é muito boa também, né? Que a Darcy é uma... Ela consegue escapar, né, de qualquer coisa e tal. Uma escapista. Não, uma escapista, isso. E o melhor é que ela não consegue escapar de um trânsito de sinais vermelhos de... Isso eu achei extremamente forçada, mas entrou na questão de séries dos anos 2000, porque eles estão com uma pressa do caralho pra ir até lá, só que um sinal vermelho parou eles. Exato. E aí mostra o Visão num canto lá, dando o depoimento dele. Mas tem que ver também se a Agatha não tá... Não, eu ia falar um negócio, mas não, porque o Visão liberou a mente da Darcy, né? Tá certo. Sim. Então foi realmente clichês de séries. Mas o momento que esse veículo tenta cruzar, né, a barreira, o veículo da Sword, puta, esse momento é da hora pra caralho, sim, né? Sim, dele metade caminhão, né? Puta que pariu, que foda. Os caras tramparam bem pra cacete nessa cena. Não tem como discordar. Mas esse negócio da Agatha, na hora que ela desceu lá, a gente já sabe, né, que a Agatha Harkness é nos quadrinhos foi meio que uma tutora da Wanda. É, aí também, né, de certa forma. Sim. É exatamente isso que muito provavelmente a gente vai ver a Agatha Harkness mais na talvez nos filmes, ou pelo menos ouvir falar sobre ela. Mas ela já foi uma tutora da Wanda e... É que mudaram a história de todo mundo, basicamente. Mas eu acho extremamente válido isso pra uma adaptação. Enfim, Léo. Diga. Comente. Cara, acho que esse foi o episódio realmente, né? Já chutaram o pau da barraca e levaram a gente pra ação. A questão da Darcy com Visão, e eu até confesso, eu esperava que a Darcy fosse ter uma participação maior depois que ela entra no domo, né? Mas aí agora ela só volta a aparecer no último episódio. Mas, apesar de ter sido clichê a questão do sinal vermelho, toda vez que ela tentava ultrapassar o vermelho, passava um pedestre também. E sim, o carro meio que ia pra cima deles, né? Então, ela querendo ou não sabia que era uma pessoa real, ela não podia machucar. Mas, cara, a parte da Agatha, quando ela se revela, é sensacional. Porque você fica, sim, puto com ela, mas você fica com a música dela na cabeça. E aí ela vai te mostrando um flashback de cada momento que era ela. E você fica, filha da puta. Porra, na música ela achei... falando que matou o doguinho, velho. Eu fiquei com muito ódio dela. Vai tomar no cu, mano, por quê? É muito desgraçada, mas eu achei que ela fosse ser a tutora, como você falou, né? Como que ela fosse continuar sendo essa cuzona e meio que anti-heroína, mas que ela fosse ser a tutora da Wanda, porque ela veio na série demonstrando que e queria ajudar ela, como ela se oferece pra ser babá e tal, mas a gente descobre que não, né? Mas em todo caso, foi um dos episódios mais... caralho, né? A gente já sabia o que ia acontecer, porque a gente já sabia que a Agnes era alguma coisa com treta, mesmo que você não soubesse da Agatha Harkness, você sabia que ela tava de treta e... Porra, no final ela revela que era ela, né? Como ela mesmo fala, ela fez tudo sozinha, já chuta na tua cara. Não tem Mephisto, não tem Doutor Estranho, não tem nada. É ela sozinha. Sim, e porra no final. No final. Porra no final, eu vi o filme diferente, então. O Léo que tava falando. E porra no final, ele deu uma vírgula muito grande aí. E legal. Renatinho, não teve porra no final. Renatinho, quer comentar alguma coisa? Teve porra no começo, né? Antes dos bebês nascer. Não, mas... Eu acho legal, porque assim, a série, por ter 9 episódios, ela tem muito bem definido o andamento dela. 1, 2, 3 pra introduzir a história, 4, 5, 6 pra desenvolver, 7, 8, 9 pra finalizar. E ele é muito... Ele começa a amarrar muita coisa legal, sabe? Então, o sétimo, tanto que a partir desse episódio, começa as cenas pós-créditos. Então, ele começa a encerrar muito bem, ele fecha algumas pontas soltas, a Agatha rouba muito, tipo, assim, naquele final e tudo que ela faz. E você começa a entender por que ela é tão desconexa de tudo. O que dá a entender naquela parte que vocês falaram dos semáforos, pra mim, é que não era a Wanda que tá fazendo isso, era a própria Agatha mostrando que ela já tava com poder, um pouco de poder naquele mundo que ela... Porque foi a região onde ela foi. Porque se você pensar, a Agatha, ela foi no, na parte mais distante do, do daquela cidade. Então ela conhece aquele ponto, sabe? Até que, se você colocar que o tempo que a Agatha, que eles estavam tentando pensar pelos sinais, era o tempo que a Agatha tinha preso a Wanda, naquele momento só a Agatha poderia fazer magia, entendeu? Sim. Uhum. Eu achei bacana pra caramba esses fechamentos. Foi a segunda onda de caralho, sabe? Você pensar nisso. A segunda onda de caralho. O Ward falou que no final, porra, e agora é a segunda onda de caralho. Que pariu. Sim. Quem disse que é isso? É uma série diferenciada. É o canavial de rola, né? Você é no caminho de Westview. Mas vamos para o episódio 8. Gostaria que Pedro lesse o resumo desse episódio. Vocês estão exigindo demais de mim hoje. Vamos lá. Em Salem, inclusive eu tenho muitas críticas desde o começo. Em 1693, Agatha Harkness é julgada por um coven de bruxas por praticar magia negra. Enquanto tentam matá-la, ela drena a vida delas. Atualmente, Agatha exige saber como Wanda está controlando Westville, ameaçando-a com a vida dos seus filhos. Ela força Wanda a reviver momentos-chave de sua vida, incluindo quando ela e Pietro ficaram presos em escombros ao lado de uma bomba que não explodiu, da Stark. E revelado que a própria Wanda foi capaz de impedir a explosão da bomba, usando habilidades mágicas que ela possuía desde seu nascimento. Mais tarde é mostrado que Wanda visitou a S.W.O.R.D. para tentar recuperar o corpo da Visão. Ao descobrir um androide mutilado, Wanda se irrita e invade o laboratório, mas incapaz de sentir o Visão, ela sai deixando o corpo para trás. Finalmente, Wanda dirige para um lote em Westville, e que Visão comprou para ela com a intenção de morarem juntos. Em um acesso de dor, ela cria uma casa no lote, manifesta uma nova versão de Visão e, por fim, estende o feitiço para toda a cidade. No final, Agatha diz que Wanda é a Feiticeira Escarlate. E no pós-créditos, na cena pós-créditos, o Hayward é capaz de reativar o corpo reconstruído do Visão original. É, exatamente. Caralho. Não é Visão original. Esse é a Visão branca. Não, esse é o melhor episódio. Esse é muito bom. Puta que pariu. A Wanda voltando. Mas eu começo o Pedro, porque ele falou que tem alguns comentários sobre Salem. É, essa parte de Salem eu achei que foi muito... arrastadinha, né? Não, eu achei que... pelo menos historicamente foi bem bosta falando, porque Salem foi um negócio muito mais tenso. Eles podiam ter feito um negócio extremamente traumático pra Agatha Harkness, já que trouxe de Salem. E pra ela ficar puta do jeito que ela ficou, né? Sim, exatamente. Porque Salem, pra quem não sabe, pode dar uma estudada. O Mundo Freak tem um episódio muito foda sobre. Teve morte de centenas de pessoas inocentes acusadas de bruxaria simplesmente porque sim. Do tipo, o meu vizinho, eu não gosto dele porque o cachorro dele cagou no meu jardim. Eu acuso ele de bruxaria, não precisa de evidência porra nenhuma e ele vai ser executado. Então eles poderiam ter pego, sei lá, ela foi acusada injustamente de ser bruxa sendo bruxa, mas não tendo feito nada e tal, ajudando alguém e dado merda, sabe? Não simplesmente, você praticou magia negra, mas não mostra nada, até ela começar a meio que sugar a vida da própria mãe, né? É, convenhamos que a Agatha Harkness é a mais filha da puta aí, né? Porque, tipo, ela implica com a Wanda, mas ela que é a lazarenta, né? Então, na verdade, não é bem lazarenta. Ela é lazarenta porque... ela matou o doguinho. Ela matou o doguinho. E também, assim, ela tá em busca de poder, assim como muita gente, né? No MCU, não só os vilões, como alguns bons também. Sim. E ela, o jeito dela buscar poder é matar os outros, puxando a magia de dentro das pessoas e matando a pessoa no processo. E essa questão de ameaçar os filhos nessa altura, eu comecei a pensar, puta, mas que bosta, né? Essas crianças não existem. Só que aí você se coloca no lugar dela e você pensa, ela tá zoadaça, né? É uma foda, exatamente. É uma bosta. Pra ela, querendo ou não, se tornou real aquilo, né? Sim. E aí, mostrando o passado, as cenas passadas, foi foda pra caralho. Na hora que abriu a cena dela fazendo o teste com o cetro do Loki. Eu achei um negócio fantástico. Então, mas antes disso, a Wanda tentou impedir a Agatha e não rolou. Ela não conseguiu usar os poderes lá. Isso foi algo extremamente importante que na hora que apareceu, a Wanda vai usar isso. Exato, que são as runas, né? Num espaço que tem runas de um determinado bruxo, outros bruxos, né, não conseguem fazer magia. Só o bruxo que escreveu as runas é que consegue fazer magia. Exatamente. Uhum. Então isso é muito importante, vamos falar isso no próximo episódio do WandaVision, não no próximo episódio do LocomoCast. Mas enfim. A gente vai fazer um episódio exclusivo pro episódio 9. Tchau! Podia, né? Porque esse episódio é tesudão. Mas enfim, o Renato Augusto e Léo, vendo a primeira cena do passado da Wanda, eles assistindo as séries e tal, os sitcoms e tal, vocês tiveram mais simpatia pelos dois primeiros episódios ou não? Não, não. Ou eu posso mandar vocês tomar no cu? Então vai tomar no cu, Renato. Pode. Mas eu acho que foi muito interessante, na verdade, esse início desse episódio, porque assim, a gente descobriu quem era a Agatha no final do episódio anterior. Esse primeiro episódio mostra até onde ela pode ir, porque o Coven de Bruxas e Pedro, aquilo lá na verdade é que ela é uma das bruxas de Salem original que organizou, que na parte do Marvel que deu a merda inteira de Salem, ela sugou o poder de todas as companheiras, inclusive da própria mãe. Então a gente tem um contextualizado até onde ela pode ir. Né? Isso canonicamente no gibi ou só baseando na série? No gibi. No gibi ela é, no quadrinho, na história, ela é uma das bruxas originais de Salem. Né? Mas eu acho que podiam explorar um pouquinho mais. Mas, sabe, mostrado tipo ela sendo condenada pelo povo e meio que matando todo mundo. Pô, talvez ela nunca foi condenada pelo povo. Esse é o ponto. Ela não, é tipo tão assim, poderosa. Eu acho que poderia ter um décimo episódio, porque assim como contou a história da Mônica Rambeau, né? Se você resumir a história da Agatha em tipo 5 minutos de um episódio, realmente é foda, né? Yeah. Deveriam ter desdobrado mais um aí sim pra explicar melhor a Agatha. E eles já fugiram pra caralho do canon do gibi mesmo, então não faria mal nenhum eles explorarem um pouquinho. Exatamente. Mais. Exatamente. Renato, só antes de você continuar, deixa o Léo falar se ele se empatizou mais pelos primeiros episódios depois de ter visto a primeira cena do passado da Wanda. Porque o único momento de felicidade dela era assistindo sitcoms com a família. Cara, esse é pra você ter mesmo aquela ideia de tipo, olha gente, foi por isso que a gente fez aquilo e cara, deixa tudo muito legal, muito legal. Mas essa cena também tem que lembrar que foi a Marvel corrigindo uma questão que os fãs pegavam muito no pé desde a Era de Ultron, que é o sotaque de Sokovia da Wanda. Sim, porque sim. Às vezes ela puxa o sotaque meio russo e às vezes não, e ninguém entendia por quê. E aí a Marvel decidiu jogar essa de que ela usa o sotaque quando ela tá tensa, porque quando ela não tá tensa ela usa o inglês, que é o inglês que ela aprendeu nas séries, né? Tanto que a própria Agatha menciona o sotaque quando ela entra no covil da Agatha, ela puxa o sokoviano. Eu tive a impressão ainda que ela aprendeu inglês desde criança pra meio que não se passar por russo e não tomar no cu. Sim. Não sei, só a impressão. Essa parte eu achei legal, assim, desse início. Porra, essa atriz Mirim, desculpa cortar, Renato. Essa atriz Mirim que fez ela é boa pra caralho também. Pra caralho, pra caralho. Pelo menos eu achei. Não, e eu acho legal esse episódio inteiro, não só pelo assim, na pós-crédito, que literalmente o Rafael acompanhou, me deixou de pau duraço. Literalmente. Não, pera lá. Eu não acompanhei isso, eu não acompanhei? Não, vocês fizeram videoconferência e não falaram acabaram nada? Acabaram de falar no final, porra, do canavial de rolo lá. Não, pera aí. Primeiramente, vocês assistem o negócio com videoconferência, câmera apontada no pau. E segundo, que você ficou de pau duro com Visão. É que assim, esse é a Visão que eu conheci. Quando eu tinha a primeira... o branco, o Visão branco foi a primeira visão, foi a primeira visão que eu tive do Visão. Foi o primeiro contato com o Visão, foi o Visão branco do jogo Marvel Avengers de fliperama que teve no Mega Drive. Então, cara, joguei muito com ele porque eu queria jogar com o Homem de Ferro, meu irmão não deixava, então eu queria alguém que jogava raiozinho. Então eu pegava o Visão. E aí quando eu fui comprar quadrinho, eu tive muita empatia com esse Visão. E depois de um tempo que eu descobri que esse é um outro Visão, é um segundo e etc, etc, sabe? Fala que eu conheci o Visão assim também por causa do videogame. E achei bacana os detalhes disso. Ficou muito bem construído. Tem que também elogiar o ator, que caramba, mano, ele pegou, ele fez basicamente 3 atuações de Visão nessa série. O Visão robótico, o Visão nas séries, interpretando mais de 3, né? Cada humano, série, né? E o Visão, ele tá fazendo, tá muito bom. Sabe? Ele é um puto ator, foda. Você mostra que nem a Wanda teve um momento bom na vida dela, depois só teve bosta atrás de bosta. Quando ela tem um momento bom, ela tem que matar o momento bom, pra depois ele voltar e ser morto na frente dela. Quando ela acha que vai ter alguma coisa, ela tem simplesmente o um nada de não ter ele mais de, na vida Sim. dela. E ela tem que encarar isso e ela não consegue, sabe? Isso então. É foda mostrar isso, sabe? E você perceber, e nisso que você falou dos filhos, é verdade, porque o único ponto que ela tem hoje de felicidade é a família. Então, mesmo os filhos não sendo reais, ela saber que o poder dela criou, pra ela é real. E ela não consegue aceitar isso, sabe? Pra ela é muito real. Cara, é muito bem construído. Deixa só eu puxar essas as visões, né? Que as visões que ela teve do passado, né? A primeira foi isso que o Pedro falou, né? A segunda foi a da experiência. E aí a gente soube que ela tem parte da joia da alma nela. Sim. E dá uma raiva também, porque aí você percebe que a porcaria do Tony Stark, o grupo, poderia ter entregado a manobra pra ela, que ela estaria viva e teria salvado todo mundo. Sim, ou não. Mas enfim, e a última cena... Ela com visão. Eu achei bonita aquela cena, pra caralho. Sim, é meio que você fica se perguntando, ah, por que que um robô tem tanto sentimento humano, que ele age como humano, é porque ele meio que aprendeu com a Wanda. Ele aprendeu com a Wanda e ele explicou uma parada teoricamente, né, que foi muito foda, ah, porra, o que é a saudade se não o amor que perdura? Porra, aí que bonito isso, tá ligado? E do nada ele quebra com uma piada. Ah, isso daí foi engraçado porque ele se machucou sério, né? É tipo eu assistindo Jackass, né? Exatamente. Então, tipo, é uma cena aqui que traz um misto de emoções ali, né, cara? É bom pra cacete. Não, eu acho que aí nesse episódio vale lembrar que vocês perguntaram dos mutantes. Esse episódio, na real, pra mim, pelo menos, ele chutou... Deixou bem claro. A Wanda, ela é feiticeira mesmo. E não mutante. Ela tem o... magia do caos nela. Não deram ainda a origem dessa magia do caos, né? Apesar de que a Agatha cita que é algo meio que aleatório, que a pessoa nasce com isso naturalmente. Se eu não me engano, ela até usa essa palavra, naturalmente. É um dom natural que uma pessoa só nasce. Mas ela tem uma outra origem e tudo mais. Vem de um demônio, essa magia. Ele coloca no corpo da Wanda. E nesse episódio a gente também vê ela pequenininha usando a questão da manipulação de probabilidades, né? Porque a bomba ia estourar. O míssil do Stark ia estourar. Mas ela manipulou a probabilidade e aumentou as chances dela não estourar. Aí, a joia da mente, apesar de ter deixado um resquício dentro dela, o que ela fez foi só aflorar a magia da Wanda, né? Porque ali ela já teve a visão de que ela seria a feiticeira escarlate. Que basicamente a joia da mente mostrou o que tá na cabeça dela. Então a joia deixou um resquício nela, como deixa na Capitã Marvel, como deixa em outros personagens, no próprio Visão. Mas não é a joia também que deu poder pra elas. E aí eu acho que eles vão ter que justificar alguma coisa com o Pietro. Se ele sofreu algum outro tipo de experimento da Hydra ou algo assim. Porque a Wanda, a joia, não fez efeito. Tanto que pra nós vimos a cena dela vendo a feiticeira escarlate, o poder dela mágico foi potencializado, mas mostra que o pessoal da Hydra na televisão deles não viu nada, tanto que eles acham que fracassou, que não aconteceu nada e tiram ela da sala. Aproveitando, Léo, você acha que ela não viu nada ou aquela cena foi ela absorvendo os poderes da joia da mente? Porque dá a entender como a joia vai pra dentro dela, ela absorveu os poderes, é essa parte que ela tem. Ela tem resquício da joia sim, Renato, mas antes de testar a joia, ela já usou a magia. Ela usou a magia na bomba. Ela, e a Agatha, quando abre aquele grimório que ela abre no final, que eu me perdi o nome agora. É. Darkhold, isso. Quando ela abre o Darkhold, ela explica que a feiticeira escarlate nasce com esses poderes naturalmente, que as bruxas nascem. Na real, nos quadrinhos, a mãe da Wanda é de uma linhagem das bruxas de Salem. Não sei se isso vai ser explicado novamente. Tem algumas pessoas teorizando que ela também seja parente da mãe da Agatha, porque a mãe da Agatha, quando vai usar uma magia na Agatha, fica com a mesma coroa da feiticeira escarlate, só que de outra cor. Mas não foi bem explicado isso. Só que pra mim ficou bem claro. A Wanda, ela é uma bruxa, de fato. Ela tem descendência de bruxa. E vale lembrar o que a Agatha falou também. A feiticeira escarlate tem magia mais forte que a do Mago Supremo. Ela é mais forte que o Doutor Estranho. Sim. Aliás, eu ia esperar o próximo episódio, mas quando eu entrei... Você não acha muito bosta? O cara é Mago Supremo e ele não aparece? Não. Cara, é uma bolha de magia. Alguma coisa completamente atônito. Você tem que entender a mesma coisa que a Capitã... Não, você tem que entender que a mesma coisa que a Capitã Marvel falou pros Vingadores, quando perguntaram onde você tava quando tudo isso tava acontecendo. E ela simplesmente falou, tem outros planetas pra cuidar também. E outra, assim, seria muito, assim, esperado acontecer dele aparecer. Seria muito, assim, tanto que esses dias todos da semana passada pra cá, no Twitter, o que mais falava era Doutor Estranho na WandaVision. E, óbvio, que se acontecesse ia ser aquele, sabe, aquela surpresa bunda, do tipo, tá... Apareceu. Sim. Mas acho que, tipo, pra quem é tão importante no mundo mágico, nem que ele tivesse mandado aquele monge dele lá pra... Porque ele teria Mas, Renato, diferença. Vale lembrar que até então os únicos que sabiam do que tava rolando era Sword, porque eles estavam rastreando o Visão e chegaram até lá. Porque o Westview não tava aparecendo nem nos mapas, lembra? Quando a Mônica e o Jimmy vão pra lá na entrada da cidade, ela não aparece mais nem nos mapas, nem nada. A Wanda apagou de tudo. E a Sword só sabe do que aconteceu porque eles têm um chip de rastreamento do Vibranium do Visão. E aí eles acompanham ele e descobrem que ele tá lá dentro. Mas aí também tem outro detalhe, né? A gente tá falando de magia. Pode justificar. Mas aí pode ser runa também. Não, ele pode modificar qualquer coisa. Pode ser que a magia dela tenha um efeito diferente que ele não consiga identificar. Por exemplo. Lembrando que ela é mais foda que ele, né? Sim. E vale lembrar que a Wanda pode ser mutante, bruxa e ter poder da mente. Até pode ter três. Uma trindade dentro dela muito forte. Sim. Mas vamos para o episódio 9. Vamos para o episódio 9. Pode deixar que eu leia aqui. Vamos lembrar, né, que no episódio passado, no episódio 8, tivemos a revelação do Visão Branco, né? Então, vamos lá. Episódio 9. Agatha tenta tirar a magia do caos de Wanda. Ela tenta... Aqui não fala, né? Mas ela tenta tirar, basicamente, enforcando os filhos da Wanda, né? Que outro jeito que você tira a magia dos olhos de uma mãe se não matando os filhos na frente dela? Exatamente. O Visão Branco entra em Westview e luta contra o Visão da realidade que a Wanda criou. Enquanto, é bom pensar isso, o Visão da realidade que a Wanda criou. Enquanto a Agatha libera os residentes de Westview do controle de Wanda. É isso. Estando zangados, eles se voltam com Pietro, um residente chamado Ralph Bonner. Bonner. E liberta ele do feitiço da Agatha. Ela então ajuda os gêmeos a impedirem a Sword, enquanto o Visão é capaz de restaurar as memórias do Visão Branco, que decide partir. Eu tenho um comentário sobre isso depois. Eu também. Wanda engana a Agatha, lançando um feitiço que tira sua magia e aprisiona em Westview, como Agnes, a vizinha fofoqueira. Wanda decide desistir da sua nova família e se despede antes de derrubar a barreira. Ela então se esconde para aprender sobre seus poderes. No pós-crédito, dessa vez, a gente teve duas cenas, né? Uma das cenas é a Mônica Rambeau sendo chamada pro teatro da cidade de Westview, onde uma oficial se revela uma Skrull, né? E diz que tem um conhecido, né? Um amigo querendo trocar ideia com ela. Ela pergunta, onde está esse amigo? E essa Skrull aponta pra cima. Logo, deduzimos, né, que é o Nick Fury, porque ele... E aí que entra a parte que eu mais gostei disso, porque tudo que falaram, ia ter mais um Vingador aparecendo. E todo mundo ficou, não, vai ter o Doutor Estranho, mas não, o Nick Fury veio vender Rinode de novo. Sim. E na outra cena pós-créditos, a Wanda tá vivendo uma cabana no meio do nada, né? E enquanto a sua forma astral estuda o Darkhold, e ela escuta a voz dos filhos dela chamando ajuda. Aí que eu falo da questão do multiverso. Mas deixa eu só explicar que o Darkhold, pra quem não entendeu, durante a série inteira, tudo bem que só é falado mais pro final, né? O Darkhold também é conhecido como o livro dos pecados ou o livro dos feitiços, né? E ele permite que o autor faça o que ele quiser, construa o que ele quiser, o que ele desejar. Esse livro é feito de matéria escura e foi dito que ele tinha conhecimento infinito. Esse Darkhold também ele fornece ao leitor instruções pra tornar os seus desejos realidade, escrito sempre numa língua que possibilita o cara que tá portando o livro a entender, né? E esse livro, além de ter essa característica de realizar qualquer coisa, né? De permitir que o portador realize qualquer coisa, ele é meio que como um anel. Ele também é tipo um peixe babel de papel. Sim, ele é tipo um peixe babel de papel. Mas assim, o que eu quero dizer, ele sendo um anel, que não é um anel, é o um anel, que ele deixa o povo obcecado. Às vezes, tipo, a pessoa não precisa nem ler uma página pra meio que já ficar maluca pelo livro e não querer que ninguém encoste, tipo, chegar a atacar as pessoas que encostarem no livro, sabe? E já tiveram algumas pessoas que foram atrás desse livro, como Nick Fury e outros carinhas aí dessas agências grandes. Enfim, esse episódio, vamos direto pro Visão Branco, né? É, começa com as teorias nerd de gibizinho aí, que depois eu falo da parte interessante. Né, que em uma versão do Visão Branco, ele tinha todas as lembranças, ele só não sentia nada por elas. Isso já muda, né, do quadrinho pra esse. Nesse caso, o Visão, ele não tem as lembranças, e quando ele passa a ter, já é meio que parece que ele já empatiza, né, com aquilo, porque ele vai embora, né? A batalha terminando, ele indo embora. Ele concluindo que ele é o Visão. Aliás, isso é importante, porque tem aquela parada lá do barco com quem, né? Então é essa parte que eu queria chegar. Eu adoro qualquer tipo de mídia que envolve filosofia. E o Visão é um personagem foda pra mim por causa disso. Porque falar de barco de Teseu é sempre um negócio muito foda. Porque a gente passa por isso a vida inteira. Que basicamente ele fala, né? O barco de Teseu é um barco que tava no museu. E acabaram, com o tempo, fazia uma reforma aqui pra consertar, até o momento que sobrou, que retirando a última tábua, veio o pensamento, o barco ainda é o barco de Teseu, já que ele não é 100% original, e isso se aplica pra gente. E detalhe, né, ele conta também que essas madeiras retiradas foram restauradas e foi construído outro barco, que também não é o barco de Teseu. E ele questiona, né, qual seria o barco de Teseu? Nenhum e os dois ao mesmo tempo. E aí isso entra na questão de que a gente também, na nossa vida, se você tem 30 anos ou mais, você já passou pelo barco de Teseu, porque todas as células do seu corpo já foram trocadas, então você ainda é a mesma pessoa de quando você nasceu? Não, tem gente que é, pelo menos na mentalidade. Sim, eu conheço alguns. Mas assim, é legal que o Visão, ele fala, é uma frase que ele fala, tipo, eu não tenho nenhuma grama do material que... Como que é? Eu não tenho nenhuma grama do material que te constituiu, né, do vibrânio e tudo mais, né? Ele foi feito totalmente a partir da magia da Wanda. Nesse momento a gente já sabe, né? E o Visão Branco, ele é o Visão. Ele é o Visão, basicamente. Ele foi reconstruído, mas foi com o material. Parte do material que era do Visão foi usado, né? Mas ele começou a ser o Visão de verdade a partir do momento que o Visão da Wanda tocou ele e passou pra ele as memórias. Sim. Os sentimentos, na verdade, não as memórias. Aquilo lá já tava nele, na verdade, né? Porque o Visão até fala, não, pô, não, você tem isso em você. Elas só foram bloqueadas. E daí ele aperta o botãozinho da testa ali, que qualquer um poderia fazer, né? Não, porque ele, basicamente, esse Visão Branco foi tocado pela Pedra da Mente. Sim, e aí ele tem todas essas lembranças. E fala aí, Renatinho. Não, eu quero destacar não só a beleza da filosofia, mas a beleza daquela luta. Porque ia ser... É uma luta intelectual fácil. Pra caralho, sim, né? Ia ser muito fácil terminar essa luta, como qualquer luta que teve na Marvel Studios, na porrada, como tava começando. Você pegar e ter coragem de parar os dois personagens mais poderosos que tem, né, nesse caso. Parar e eles conversar e, tipo, o Visão é lógica. Eles terminarem, sim, uma briga pela lógica. Isso é lindo demais. Exatamente, lindo. Por isso, até esse ponto, eu tava extremamente chateado com a briga dos dois. Porque o Visão contra o Visão, eles sentariam e bateriam um papo. Que foi o que aconteceu no final, que aí eu quase que bati palma. Jogaria xadrez, né? Falar sobre a vida e o universo. Mas para, Pedro, que foi no único momento que eles deram uma pausa perto um do outro. Todo momento era, sim, um indo pra cima e batendo, outro indo pra cima e batendo. Foi no momento que os dois pararam na frente do outro e deram a pausa. Sim. Sabe? E isso que eu achei legal, sabe? Novamente, a gente elogia a parte de arte, porque é lindo artisticamente você vendo, sabe? E essa que você puxou é verdade. Será que ele só desbloqueou ou ele também passou? Porque ele tem o acesso total que ele deixou. Tem, é. É que assim, a fala é sobre o desbloqueio, mas saber, né? Sim. Aí a gente vai descobrir no futuro. Porque como a gente só conheceu do Visão, ele pode manter a forma branca ou não, porque ele controla isso. Sim. Vamos ver que o futuro reserva pro Visão e muita sorte pra esse ator, porque é foda pra caramba. É foda. Mas é bom lembrar como que ele chegou ali, né? Ele chegou já pegando a Wanda pela cabeça e pensou, ah, ele lembrou, né? Que bonito. Aí ele começa a tentar esmagar o crânio da Wanda. Sim. Quem nunca, né? Exatamente. Eu nunca. Com ela nunca. E só falar uma coisa, deixa eu tentar lembrar só, porque eu me perdi agora. Toca Léo, depois eu falo. Sobre o Visão Branco, na real, eu fiquei pensando pelo seguinte, o Hayward queria reconstruir ele, mas sendo aquele esquema, poderes do Visão, mas sob o controle dele. Tanto que a ideia dele foi pintar a Wanda como uma terrorista, e ele iria usar esse Visão pra fazer uma demonstração de missão, ele ia enviar ele pra lá pra matar a Wanda, e depois ele ia vender pra galera, olha gente, eu criei a arma perfeita e vamos patentear e vender pra caralho. Basicamente uma história bem batida já, e até Homem-Formiga já foi isso, The Boys é totalmente isso, bem lembrado. Por isso que eu achei esquisito quando eles param pra conversar, porque se o outro Visão, se o Visão Branco tinha certa consciência a ponto de filosofar, então ele não tava sob o controle do Hayward, mas eu queria entender o que é que deu essa consciência pra ele, porque o nosso Visão só teve ela quando o Thor meteu a porrada nele e misturou com a joia e tudo mais, mas o Visão Branco ainda não tinha. O que pode ser alguma coisa fora que eles pararam e o Visão tradicional percebeu que ele tava meio que copiando um pouco os movimentos, e aí o Visão Branco fala alguma coisa, ele fala que ele precisa, eu não lembro se era eu preciso estabilizar, eu não lembro, ele tava meio que aprendendo alguma coisa ali com o nosso Visão, por isso que quando ele para o outro também para, ele meio que tava espelhando movimentos, né, conforme ele ia fazendo ele ia espelhando, apesar de que ele não tem a intangibilidade, né, ele não demonstrou ter intangibilidade. Demonstrou sim. Ele usou? Ele chegou a usar? Porque eu só viu o nosso Visão usando. Diversas não, vezes. Usou. O branco? Sim. Não reparei. Eu tenho uma resposta muito simples do porquê esse Visão Branco era meio bobão, cara. É o seguinte, o Visão, ele é o Visão porque juntou Tony Stark, juntou o Dr. Banner, Bruce Banner, né? Juntou o Ultron. Então, tipo, você teve as maiores mentes do universo de acordo com os quadrinhos e de acordo com a própria, né? Com o próprio MCU, você teve as maiores mentes do universo trabalhando nisso com um propósito. A partir do momento que você coloca um pau no cu pra fazer isso, você acha que ele vai executar tão bem quanto as maiores mentes do universo? Eu acho que não. Até o start inicial do Visão. O start inicial do Visão, mesmo os dois sendo uma criança, quando o Visão surgiu lá na Era de Ultron, ele era uma criança que nasceu com uma joia da mente, que deu essa habilidade de raciocinar o mais próximo do ser humano. Sim. Esse Visão Branco, ele é mais próximo de um computador, porque é isso que eles conhecem. Ele não tem a joia da mente pra fazer isso. Então, quando ele ele raciocina como um computador. Exato, ele tem todas as características, ele tem todas as características, porque ele, querendo ou não, o digamos assim, que o disco rígido que foi usado é o disco rígido do Visão. Como foi dito lá, as coisas foram desbloqueadas pra ele ter acesso, mas estavam lá, saca? Então ele iria se portar de determinada maneira como o Visão, independente da missão dele ser matar ou não, sabendo que ele é o Visão, ele se portaria como o Visão, porque é a consciência do Visão, cara. O cara só pegou e bloqueou a pasta sentimentos com assim, 1, 2, 3, 4, mas beleza. Exato, exatamente. Ele renomeou a pasta de putaria pra Sonic, né? Exatamente, não achava no servidor, né? Porque o código tava pra procurar putaria. Mas assim, é isso. Tipo, o raciocínio dele era como o do Visão. Só que sem as lembranças, né? Sem as emoções e tal. Mas ele raciocinava do mesmo jeito. Então, a partir do momento que o Visão falou, viu, vamos trocar ideia? Ele falou, opa, vamos. Demorou. Então, eu tenho umas coisas pra te contar? Falei, conta aí. Aí ele foi lá, apertou o botãozinho. Ele, conta aí. Você lembra daquele bot? Agora falar de uma parte que realmente, na hora que eu vi, eu fiquei, puta que pariu. A segunda no episódio, né? Que quando a outra luta, que é a Wanda contra a Agatha, e a Wanda começa, entre aspas, errar os poderes, na hora que ela erra o primeiro, ela tá escrevendo runa. Não, essa foi uma luta foda. Foi uma luta realmente foda, cara. Show, né? Acabou? E aí é legal, não, porque ela mostra que ela aprendeu os poderes da Agatha. Sim. Ela mostra que fez runa, ela mostra que aprendeu os poderes da Agatha. Sim, tanto absorve... que depois ela agradece. Tanto que ela realmente agradece, né? Tipo, agradece. Obrigado por ter me ensinado essa porra. Chupinha os poderes dela, como a Agatha fez com todo mundo, e ainda usou a melhor roupa do MCU. Porra! Sim. E essa roupa, aliás, essa roupa, ela faz referência a uma roupa de um jogo pra celular chamado Marvel Strike Force, que é a roupa da Wanda do Marvel Strike Force é praticamente idêntica à do WandaVision. E, tipo, já tinha essa roupa na Wanda faz mocota, tá ligado? E Mas, tipo, eu achei bem da hora que nesse momento a Agatha fica, né? Não, me passa o seu poder, me passa esse poder. E ela fala, beleza, você quer, toma. E trataram aquele momento como um momento irracional. Ela atirando pra tudo que é lado mesmo, né? Aí tem os, entre muitas aspas, os erros, né? E ela escrevendo as runas e de repente a Wanda cadavérica, assim, né? Zumbificada praticamente. A Agatha fazendo todo o discurso lá, pô, eu sou inevitável. Daí a Wanda vira e fala, ah, eu sou a Wanda. E volta a ser. Sim. E volta a ser, começa a absorver os poderes da Agatha e porque ela absorve. Eu acredito que ela absorveu parte dos poderes da Agatha ali também, né? Porque a Agatha poderia muito bem reagir parte, a tudo aqui. Eu acho que ela absorveu tudo. Ela puxou tudo como até retaliação pelo que ela queria fazer com ela. Não, tudo não, porque ela não virou Dercy Gonçalves lá, igual as outras. E outra, a Agatha continuou voando, né? E porque, assim, sim, na verdade, a Agatha caiu logo depois. Não, ela não... Ela não quis. Ela caiu bem depois. A força vital. Ela só não puxou a força vital, que é o que a Agatha puxava. Mas por questão de poder mágico, ela puxou tudo que ela tinha de poder mágico. Mas, assim, fizeram o uniforme, realmente, como o Pedro disse, eu acho que é um dos uniformes mais fodas, assim. E, tipo, você vê que a Wanda não é uma personagem sexualizada em momento algum. Não. Inclusive, virou piadinha de babaca na internet, do tipo, ah, a mulher mais forte do MCU, o sonho dela é ser uma dona de casa submissa ao marido. Ah, tomando cu, né? Suga um pênis aí. É. Não, eu achei foda o uniforme dela. Eu espero que realmente leve esse uniforme pros cinemas, porque realmente é massa, né? Principalmente no final, que ela tá meio que com o sobretudo, né? Que ela joga o capuz pra cima e tal. Sim. E entre esse momento aí, a gente tem a Mônica Rambeau. Mônica Rambeau, que ela começou a mostrar os poderzinhos dela de absorver bala. Sim, ela absorve energia. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu acho que aí ia ser lacrador demais. Pode falar. Que seria ela, como toda pessoa negra, vira alvo de bala, né? Nossa senhora, cara. Isso foi um comentário de protesto, hein, gente? Não foi um comentário tipo... Exato, exato. Fuck you, I won't do what you tell me. Exato. Eu vou lembrar uma coisa que falaram do... Na época do Chadwick Boseman, quando foi fazer o Pantera Negra, que eu ouvi muito comentário, o pessoal falou, será que o cinema tá preparado pra ter um homem negro à prova de bala? E agora não somente mostrou como tá preparado, como agora tem uma mulher negra à prova de bala. E isso, sim, mano, pra representatividade é foda pra caramba, mano. E duas mulheres fodas pra um cara. A Wanda poderia ter um filme só dela tranquilamente, essa série provou isso, né? Mas voltando a essa cena, a Mônica Rambeau vê lá que o Hayward tá indo pra cima das crianças com arma e ela se joga na frente. E é o que eu falei pro Pereira. O Hayward chegou, tá ok! Exato. Tá ok, tem que fuzilar a petralhada aí, ó. E começa a fuzilar a petralhada, que no caso são os filhos da Wanda. E a Mônica entra na frente, ok? É o que eu falei pro Pedro. O que ela absorve é a energia das coisas. Por isso, tipo, você vê a bala, ela desacelera. Ela não absorve as balas em si, né? Sim. Ela absorve a força que fez a bala ser projetada. Eu fiquei meio que confuso, já que eu não tenho nenhum contexto, né? Eu fiquei meio confuso se o poder dela era, tipo, influenciar o tempo pra desacelerar as balas. Mas não. Não, é energia. Tem até um momento nos quadrinhos que ela vira uma entidade de energia pura. É, então, sem contexto, né? Então, mas... E daí mostra que o molequinho lá consegue parar a bala também. Isso eu achei legal pra caralho. E aí meu Deus, a Darcy, né? Que prende o Hayward, sim, atropelando, sim, o carro dele com aquele caminhão, com aquele busãozinho lá. A Darcy, ela apareceu pouco, mas foi meu personagem favorito. É boa, né, cara? É, sim, boa. E a galera tá pedindo spin-off dela com o Jimmy Woo no estilo Arquivo X. Ah, não, não, não, não. Eu ia gostar pra caralho, de verdade. Ia ser legal, investigando as coisas por detrás do mundo da Marvel. Daria chance pra trabalhar muito personagem C e D. E background de filme, né? Do tipo, enquanto eles estavam lá quebrando o pau, olha o que esses caras estavam fazendo. Cara, mas a chance de virar um Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série que, tipo, muito se fala, mas ninguém assiste, mas é muito grande. Disney, né? Então. Mas essa é diferente. Oi? Agora é pela Disney. Sim, mas a Disney faz bosta também, Renato. Mas, enfim. Cara, eu queria falar sobre o traje da Wanda, que eu achei perfeito eles terem segurado, porque o traje tava nas artes conceituais de Era de Ultron. Esse traje igualzinho. Já tinha saído quando soltou aqueles materiais extras do filme, que geralmente sai no Blu-ray. Eles já tinham soltado as artes conceituais desse traje. E eles seguraram, decidiram deixar pra mais pra frente. E aí já tem aquela galera falando: nossa, mas vocês viram que o traje parece o Neto? Certeza que o Magneto é o pai dela e ele vai vir de outra dimensão. Gente, para, não vai ser isso, tá? Esquece Fox, esquece Mutante de Fox, não tem porra de Fox. Não, ela é filha do Magneto com o Batman. Só se for, porque esse episódio deixou claro que não vai ter Fox. O Magneto é russo, eu não tô sabendo, né? É alemão, tá quase lá. Eles eram amiguinhos de guerra, né? Pelo jeito. Isso é verdade. Não, é mentira, mas não vai rolar essas coisas. Acho que esse Pietro falso foi pra jogar na cara da gente. Porra, não vai ter, galera. Esquece. Mas, ó, deixa, o multiverso vai acontecer, mas vai ser diferente. Não, mas o multiverso já tá acontecendo, é isso que eu ia falar. O Darkhold, ele não foi criado neste universo. Ele foi criado na dimensão do inferno por uma criatura chamada Kitun. Exatamente. Que muito provavelmente vai ser o vilão de Doctor Strange no universo da loucura. Uhum. E por conta disso, né, por conta do Darkhold, a Wanda vai estar envolvida nessa parada. É porque muito provavelmente o Kitun vai atrás do Darkhold e o Doctor Strange vai ficar sabendo, enfim. Então o multiverso, querendo ou não, é o que eu falei lá atrás, né? Já tá acontecendo de maneira sutil, mas já tá acontecendo. O que vai acontecer é o Homem-Aranha com o Tobey Maguire e Andrew Garfield, né, Léo? Sai fora, não vai ter isso porra nenhuma. Tobey Maguire morreu, pegou gripe e morreu. Que raiva que eu tenho disso. Isso é engraçado. Cara, um dos vilões do Doutor Estranho que você falou vai ser o Pesadelo, né? Já foi confirmado. Sim. Mas o que você falou do Kitom, ele vai estar mais na cena pós-crédito, eu acho. Eu acho que ele vai estar mais nessa pegada. E a gente também esqueceu de falar de um comercial. Tem um comercial que é sobre a Nexus. Sim. Tem um comercial bem maluco também, mas Nexus é o portal que usam pra acessar o multiverso. E outro spoilerzinho aí dos gibis: o Billy tem a capacidade de viajar entre os multiversos. O Billy, que é o filho da Wanda, o Wicano, ele tem a capacidade de viajar entre multiversos. Acho que é por isso que a Wanda no final consegue ouvir a voz dele. É, ó, vamos lá. É bom, vamos puxar pro final aí, né? A Wanda vai lá com Visão, deixa as crianças na cama, fala uma coisa que é bonita, né? Muito obrigado por terem me escolhido como sua mãe. Sendo que ela que criou eles daquele jeito. Sim, ninguém escolheu ninguém. Então, não sei. Isso é, essas são pontas soltas, sabe? Assiste sem contexto. É mais divertido. Não, mas não contexto do gibi. É contexto de um possível multiverso mesmo, sabe? Então, é que assim, pensar que a MCU tá pensado desde o começo até hoje, não tá, não. Eles foram ligando as pontas que eles viram. Não, claro que não, mas tô falando especificamente disso, dessa cena. Mas enfim, depois eles descem, né? O Visão acende um abajur e dá uma desculpinha, tipo, ah, pô, eu li num livro que se despedir, na legenda tá dizer boa noite, mas ele fala se despedir no escuro dá azar, se despedir de luz apagada dá azar. Aí ela fala, ah, pô, você não leu isso daí nada, ah, não, é porque eu queria te ver melhor. E aí começa um diálogo que eu tentei achar aqui, não achei, depois se eu conseguir achar, eu vou colocar nessa edição. Que ele pergunta aqui que ele é. E é muito foda esse momento. Isso aí me lembrou Mass Effect. Sim. Você nunca jogou Mass Effect. Você já me contou pra caralho de Mass Effect. Não dessa parte, porque é spoiler pra caralho. Mas assim, ela fala que ele é o medo e a esperança, é parte da joia da alma, é parte dela, bababá, e é o amor da vida. Enfim, e ele fala, ah, porque eu já fui uma voz sem um corpo, eu já fui sei lá o quê, já fui sei lá o quê. Então eu sei que isso daqui não é um adeus. Eu tô ansioso pra ver o que eu vou ser depois. Exatamente. E ela fala, não, porque isso daqui não é um adeus, isso daqui é um até logo. E dá pra ver que ela tá mais leve. I've been a voice with no body. A body but not human, and now a memory made real. Who knows what I might be next? Stands to reason. We'll say hello again. Por que dá pra ver que ela tá mais leve? Porque todas as perdas que ela teve, ela não se despediu das pessoas, sabe? Ela foi tudo trágico pra caralho. E nesse momento, foi uma escolha que ela fez pra um bem maior. E podendo, né, se despedir das pessoas que ela ama. Isso daí foi legal pra caralho. E acima de tudo, é o que você falou, foi uma escolha dela, foi algo, entre aspas, controlado que ela decidiu. Não, chegou a hora. Sim, exatamente. Que é o contrário de, por exemplo, alguém que você gosta morrer do nada. Exato. É o de tipo, a pessoa já tá velha, tá chegando a hora, né? Sim. Então, tipo, é muito bonita pra caralho essa parte, né? Aí depois vamos pros pós-créditos, a gente já falou, né? Do Nick Fury, blá blá blá. E tem a Wanda estudando freneticamente o Darkhold, né? Deixa eu falar que essa hora que mostrou ela estudando, eu parei e fiquei até arrepiado pensando, caralho, que composição foda que essa série tem. E foi tipo, lembrou muito o Doctor Strange vendo o número de possibilidades dele entregar a joia, né, pro Thanos. Sim. E tal. Os vários muito... bracinhos. Exatamente. A cabeça virando um lado pro outro, rápido pra caralho e tal. E tem os gritos das crianças que eu acredito que aí também pode ser uma sutileza do multiverso, porque não sei, mas eu acredito. Enfim, querem fazer mais algum comentário? Eu gostaria. Eu acho que a beleza que tem, você falou da pera da Wanda, acho que não é só nem a questão de da primeira vez que ela optou por ter uma perda, de aceitar essa perda. Eu acho que é a primeira vez que ela pôde ter tempo de ter o luto. Os pais morreram, ela foi pra Hydra, a Hydra fez tudo aquilo com ela, ela foi enfrentar os Vingadores, perdeu o irmão, já teve outra coisa em seguida, perdeu o Visão, sumiu, reapareceu, ele não tava lá, sabe? E aí isso soma tudo isso. E ela não teve tempo de respirar. É, e essa é a primeira vez que ela tem um tempo pra o que tá dentro dela ir pra fora, ela ter um momento de reviver as coisas boas, ela vai ter o luto dela, mas agora não é um peso. Cara, mas assim, literalmente percebeu? Ela saiu mais forte disso. Sim, você percebeu que nos filmes que a gente viu ela tava na primeira fase do luto, que é o choro pra caralho e tal. A segunda fase do luto foi essa série praticamente inteira, que é a negação, né? Sim. Tipo, ela criou tudo aquilo porque ela não queria viver o luto, ela queria continuar acreditando que tudo ali era real. E o final foi a aceitação. Então tipo, todo o percurso que a Wanda teve até agora, juntando o cinema com a série, é todo esse percurso que uma pessoa em luto passa, né? Desde você chorar pra caralho, né? Daquela depressão fodida, até você negar que não quer nada, não quer que nada daquilo tenha acontecido, e até você aceitar que é o último episódio, né? Eu até fiquei com receio que eles corressem pra caralho no último episódio. Porque eu fiquei, mano, tem muita coisa. Não, cara. Foi um episódio bom pra cacete. E da cena pós-crédito dela, Rafa, a magia do caos da Wanda se move, que nem até eu acho que foi o Léo que falou, com a probabilidade. Eu acho que a voz que ela ouviu não é do multiverso. Porque ela tá lendo um livro que fala muito da magia negra, de toda a magia, tipo, toda a magia que teoricamente lida com essa parte da vida e da morte que teve vida. Que a Agnes fez. Mas eu acho que ela conseguiu ver um meio de como os filhos dela podem existir. Ela não pensou no Visão, porque ela superou. Mas como os filhos dela podem existir. Sim, até porque, como vai a gente disse, né? Vai ser o poder dela? É, não, assim, como a gente disse, o Darkhold, ele tem o poder de criar o que a pessoa que tá em posse dele quiser. Então, pode ser que ela tenha realmente esse desespero nessa procura, né? Mais um LocomanCast, gostaria de agradecer a todos vocês, ok? Muito obrigado por ceder essas cavidades auditivas deliciosas para que a gente pudesse penetrar esse tesãozinho que a gente sentiu assistindo essa série gostosa que foi WandaVisão. Pera aí, deixa eu só fazer um comentário. Álvaro, você invadiu minha vila no Coin Master? Ele tá jogando Coin Master de novo. Tá. Puta que pariu. Você vê o interesse das pessoas em gravar o podcast. Mas enfim, gostaria de agradecer aqui a Pierre Tanish, gostaria de agradecer aqui a Renata Augusto, gostaria de agradecer aqui ao Leonardo, gostaria de agradecer aqueles também que quiseram participar, mas não puderam por conta de trabalho, por não ter assistido, no caso do Henrique. Mas muito obrigado a todos. Eu gostaria de saber o que você achou dessa série. Você que está ouvindo, o que você achou? E o que que você achou desse podcast. Então entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp tem o link aí no post. Se você entrar no nosso site, vai ter um botãozinho lá, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai enviar uma mensagem para o Léo e ele vai te adicionar no grupo, ok? E vamos bater um papo sobre WandaVision, vamos bater um papo sobre várias coisas. Estamos chegando quase aí no nosso 100º episódio. Numerado, né? Porque a gente já passou de 200, eu acho. Sim, a gente já passou 200 episódios, mas numerados foram 100. Serão 100. Será que serão? Mas enfim, serão 100. A gente tá com um tema aí bem bacana que a gente só fez uma vez em todos esses anos, mas eu não vou revelar agora. A gente vai ter alguns teminhas aí até lá. E vamos falar de um negócio. PicPay. PicPay.me/locomotiva26 dá dinheiro pra nós e eu tô com sono. Exatamente. Se você achar a gente na rua e se tiver com a nota de 50 no bolso, falando, pô, não tem nada pra fazer com esses 50 reais. Amassa e taca no nosso olho. Exatamente. Taca no nosso olho, mas assim, passa um álcool gel na mão antes de pegar a nota. Ok? Fiquem em casa, ok? E ajudem a gente financeiramente. Ficando em casa, você vai ter menos gasto, vai poder ajudar a gente financeiramente, porque a gente realmente precisa nesse momento. Pra caralho. Vocês nem imaginam por quê. Tipo, realmente real. Mais pra frente a gente vai falar o que tá acontecendo, ok? E eu acho que é isso. É. E falou? Tchau. Valeu! Vamos lá, vou começar. Antes de começar, eu quero gravar um negócio pro final do podcast, que faz tempo que ele não grava aqueles extra besta, né? Eu tava hoje vendo um vídeo do Jovem Nerd com o Sr. K na Ross, né? Que é uma loja, o outlet dos outlets nos Estados Unidos. E aí o Jovem Nerd falou que queria ver se tinha Calvin Klein, porque ele queria comprar um monte de cueca Calvin Klein. Daí apareceu aquela cena do Back to the Future, que a mãe do Marty, no passado, chama ele de Calvin. Ele fica meio, que porra, essa de Calvin? Ela falou, tá na sua cueca e meio que vai pra cima dele, né? Eu tenho uma dúvida. Que o Jovem Nerd quis Não, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Teoricamente, aquela mulher naquele momento da linha do tempo não é a sua mãe. Não. Vocês comeriam, porque ela era bonitinha também, convenhamos. Bonitinha? Não, bonita pra caralho. Mãe. Mas assim, vocês, se a mãe de vocês fosse como a mãe do Marty McFly na adolescência, e vocês voltassem no tempo e se encontrassem com ela antes dela dar a luz pra vocês, ou seja, ela naquele momento ela não é a mãe de vocês. Vocês comeriam? Se então. Fosse ela no Howard o pato, sim. Porque se os padrões dela estão baixos o suficiente pra querer dar pra um pato, eu tenho chance. Caraca, agora não tem como superar isso daí, mano. Então, ó, lembrem da mãe do Mighty Flag. Se possível, alguém manda uma foto aí no chat da mãe do Mighty Flag. Então, mas aí eu vou falar, Rafa. A questão que você tá usando como referência é o tempo que ele está. A questão é que, pra ele, a referência é ele e ela continua sendo a mãe dele. Sim, se ele fizer qualquer coisa, ele fez com a mãe dele. Sim, mas foi um questionamento que veio à minha cabeça. A gente... Você falou do comportamento dele. O que você faria, Renato, se você voltasse no tempo, encontrasse com sua mãe e ela fosse como essa mulher que o Pedro vai mandar aí no chat? Dona Leia Thompson, né? Ô, maluco, você fez algum negócio errado e tá querendo que a gente te acolha, meu irmão? Não, eu não... Não, Léo, eu não voltei no tempo. Não tem como voltar no tempo, você sabe disso, né? Pera aí, eu tô mandando uma foto que tem... Eu tô voltando uma foto aqui que tem ela hoje e ela antigamente. E, sinceramente, não tem diferença nenhuma. Se eu soubesse que era ela, não. Se eu não soubesse, olhou, sorriu, mandioca no bombril. E eu tô mandando uma foto dela no Howard e o Pato. Ah, a foto dela no Howard e o Pato é... Não é essa que você tá pensando, não. Eu não sou nesse nível de depravação. Se não é o Thiago Almeida. Eu não sou no nível pra mandar essa foto aqui. Essa foto aí. Puta que pariu. Não, porra, não. Sério. Essa que apareceu. Vocês encontraram essa mulher na frente de vocês no passado. Óbvio que sim. Ela é a sua mãe. Você tem consciência disso. E ela tá se esfregando em você. O que vocês fazem? A graça descobriu depois, velho. Tendo consciência disso, fica difícil, né? Choro e penso no meu irmão barra filho com a perninha torta que vai nascer. Você chora? Você chora e pensa num paradoxo, né? Nossa, eu queria ser meu pai, né? Cara, eu vi esse filme recentemente, mano. Se for o Chuck Norris, você pode. Não, peraí, quem mas assiste eu sou Howard a favor do novo filme do Howard. Quem assiste Howard o Pato recentemente, Renato? Eu mas eu e a Cida. Cara, é só entrar no YouTube e procurar Leia Thompson Howard o Pato. Aí você tem as únicas cenas que presta. Cara, em slow motion. É muito engraçado, cara. Não sei como é que a gente via isso. Mas, cara, eu queria um filme novo dele da hora, sabe? Dá pra fazer. Tem umas HQ legal dele. Por que não morre esse filho da puta?